Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Como nesse preciso momento eu não estou aqui, eu estou viajando para Nova York, uma viagem inadiável, então eu estou fazendo essa gravação, mas eu peço que todos que estão online agora, que a escutem agora mesmo, não deixem para escutar depois, não. Tem outros que não estão ouvindo agora, podem ouvir depois, mas aqueles que estão online, permaneçam online e ouçam agora essa gravação extremamente importante, que diz respeito aos objetivos mesmo desse curso, e vai, eu espero que ajude vocês a se situar existencialmente em face dessa atividade que nós estamos desenvolvendo aqui e dos planos de estudo que vocês tenham para mais tarde. Então, sempre é bom, de tempos em tempos, a gente voltar aos objetivos iniciais do curso, recolocar, esclarecê-los e aprofundá-los filosoficamente. Sendo que no começo esses objetivos são colocados apenas a título prático, para orientação dos alunos, mas depois, pouco a pouco, eles vão se tornando, eles próprios, objetivos de investigação e fundamentação filosófica. De maneira que sempre nós vamos retornar a esse mesmo ponto, que são, vamos dizer, as bases da vida intelectual. Já expliquei que a inspiração inicial desse curso foi o livro do padre Satyanjh, A Vida Intelectual, né, que é um livro, claro, cuja leitura eu recomendo. Mas que, evidentemente, o que está colocado ali não basta. Transcorreram 7 décadas desde que esse livro foi escrito, as coisas mudaram muito e, evidentemente, ele não escreveu aquele livro para a situação brasileira muito específica na qual nós começamos a trabalhar e que, a qual, por sua vez, justificou o começo dos meus cursos já na década de 80, mas justifica ainda mais este curso. Quer dizer, este curso que é o primeiro no qual eu posso, vamos dizer, planejar uma espécie de resultado, porque, na verdade, todos os outros cursos que eu dei foi quase que para público flutuante, o pessoal entrava e saía, entendeu? E nunca houve a possibilidade de um ensino mais regular, como nós estamos dando aqui. Então, este ensinamento aqui foi planejado para uma situação muito específica e ele visa alcançar determinados objetivos. Ele não é simplesmente uma série de conferências para você ouvir e voltar para casa. Né? A ideia central que inspirou tudo foi o problema da consciência. Então, a gente percebe que nas condições da sociedade atual, especialmente da sociedade brasileira, você tem uma série de fatores que impedem que as pessoas desenvolvam a sua consciência de uma maneira séria e responsável. Quer dizer, você é o tempo todo estimulado a olhar as coisas de uma maneira um pouquinho torta, um pouquinho enviesada, e nunca fazer um exame de consciência a sério. Por exemplo, você pode fazer um exame de consciência quando você vai confessar os seus pecados. Como é que você faz isso? Você faz uma listinha de pecados. Como é que você sabe que são pecados? Porque está no catecismo, você não deve fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Ora, formalmente, ritualmente, isto é, claro que é uma confissão. Tá certo? Mas você estar se confessando perante um padre, perante um sacerdote, né? É uma coisa, um ato que tem dois níveis diferentes. Por um lado, é um ato ritual da igreja, é válido, esse padre dá absolvição, deu absolvição. Porém, será que serve só para isto, a confissão? Se você estudar as confissões de Santo Agostinho, você vê que não é nada disso. Você vê que a confissão, quer dizer, é precedida de um exame de consciência num nível muito mais profundo do que normalmente as pessoas fazem para uma confissão, vamos dizer, ritual. Certo? Na verdade, as confissões de Santo Agostinho são a confissão de uma vida inteira. Não é isso? Porém, se as tuas confissões não são efetivamente confissões da vida inteira, se elas não ajudaram, vamos dizer, a integrar a tua consciência de modo que você possa se apresentar perante Deus, tá certo? Você está dentro do sacerdote, está dentro de Deus. Né? O sacerdote tem que ser como uma figura transparente, né? Quase inexistente, por isso que põe assim, como se fosse um véu entre o fiel e o confessor, né? Para que a pessoa do sacerdote não atrapalhe. Tá certo? Então você está se apresentando diante de Deus. É, este que você leva diante de Deus, que, exatamente quem é? Né? Quer dizer, que será que naquele momento você está, vamos dizer, com plena consciência, ou com máxima consciência, de quem é você, do que você fez, e qual é o peso relativo das várias coisas que você fez? Quer dizer, você tem uma noção, por exemplo, da hierarquia, de gravidade, importância dos seus pecados e das eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em geral, a pessoa não vão com nada disso. Elas fazem muito menos, tá certo? Eu não estou questionando, vamos dizer, a validade, como é que se diz, canônica da confissão. Isso não é meu assunto e não é o que vem ao caso. Eu estou falando da realidade da confissão. É claro que é mais fácil você atingir um certo nível de densidade de consciência quando você está se confessando solitariamente a Deus, sem padre nenhum. E depois o que você faz, quando você vai à igreja e se confessa, caso você seja católico, é apenas uma ratificação daquilo que já foi interiormente confessado a Deus. Quer dizer, você vai, por assim dizer, sacramentar a confissão. Se você não fez essa outra confissão interior, quer dizer, que é o verdadeiro exame de consciência, a sua confissão não vale nada. Então, o momento decisivo, você tem na verdade, são dois momentos. O momento da absolvição é canonicamente decisivo, mas a absolvição não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo através do sacerdote. A sua parte do serviço tem que já estar feita antes. A absolvição é serviço de Deus através do sacerdote. Agora, o exame de consciência e o conteúdo da confissão, isso aí é serviço seu. Então, este momento do exame de consciência, ele não consiste em você ficar escarafunchando pecados só. Tá certo? Sobretudo se você tem, vamos dizer, uma listinha de pecados, né? Pecados possíveis. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Não, é claro que a coisa não é assim. É isso que Agostinho faz? Não. Agostinho pega a sua vida nas suas mãos, tá certo? E a apresenta dentro de Deus. Na medida que ele apresenta a sua vida ao interlocutor onisciente, o interlocutor onisciente lhe conta pedaços da vida de Agostinho que o próprio Agostinho não tinha percebido. Quer dizer, Deus sabe mais do que você a respeito de você mesmo. Então, quando você, o pouco que você mostra para ele, ele responde, iluminando a sua consciência, mais para que você entenda mais. E na medida que você entende mais, você se torna mais responsável pela sua vida. Isso não quer dizer que você vai virar santinho, que você não vai pecar mais. Não é esse o problema, não é esse o ponto. Tá certo? O ponto é que as suas confissões diante de Deus vão crescer em sinceridade. Não porque você tenha se tornado mais sincero, mas porque você se abre ao que Deus está te mostrando de você. Eu acho que esse é o momento mais importante da vida. Isso aí. Ou seja, você faz um monte de pecado e Deus, de certo modo, te recompensa pelos pecados. Tá certo? Intensificando a consciência que você tem de você. Quer dizer que é através dos seus pecados que você vai perceber o quê? O caráter fragmentário da sua consciência e da sua personalidade. Você vai ver que, de certo modo, quando você diz a palavra eu, você está falando de uma coisa quase inexistente, porque este eu que você está apresentando ali com todos os pecados, ele não tem uma forma, ele não tem uma organicidade, ele não tem uma coerência, ele tem pedaços inconexos. Só Deus conhece a sua forma inteira. Isso é muito importante, né? Quer dizer, no famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant la terre de change, né? Quer dizer, você morreu, então agora você é você mesmo, porque você não vai transformar mais nada. Você tem uma forma acabada. Só que essa forma acabada, né, é a que você tem dentro de Deus, e ele já conhecia isso antes da sua vida inteira. Quer dizer, é quem é você no plano da eternidade. Não é isso? E, evidentemente, a nossa confissão íntima para Deus deve se aproximar cada vez mais dessa forma, de modo que quando você diz para Deus a palavra eu, você sabe o que você está falando. E aonde você não sabe, aonde está obscuro, aonde está fragmentar, Deus vai preenchendo e vai te dando uma forma. Isto é consciência de si. Isso tem que ser feito inúmeras vezes ao longo da vida. Ou seja, aí você pode, o que você tem a confessar, o conteúdo do que você tem a confessar, pode mudar muitas vezes no decurso da vida, porque você percebe pecados que antes você não percebia. E a hierarquia e ordem dos pecados também vai mudando dentro de você. Quer dizer, coisas que você dava uma importância enorme, diminuem de importância, e outras que você nem percebia, acabam... você acaba percebendo a gravidade daquilo. Eu lembro, por exemplo, quando o Agostinho, ele confessa os seus primeiros pecados, de quando ele estava no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha contra a mãe dele. Né? Quer dizer, ele... Ora, que importância tem na ordem, né, dos pecados, os pensamentos que um bebê teve contra a mãe? Né? Normalmente o cidadão comum nem consideraria esse pecado, daria risada. Né? Ele confessaria assim, eu manipulei o imposto de renda, né? Eu mexi com a mulher do vizinho, né? Eu tomei pico, fiz essas coisas. Mas o Agostinho percebe que aqueles maus pensamentos do início, né, já revelam a raiz do mal dentro dele. Né? E antes dele confessar qualquer coisa que o cidadão comum tomaria como pecado, ele confessa isto. Está entendendo? Então ele diz, eu carrego, de certo modo, a raiz do meu mal em mim mesmo. E olha, faz tempo que eu carrego isso aqui. Então, você tem que rastrear a raiz do mal dentro de você mesmo. Agora, o mal não é sempre aquele que veio com você, já no nascimento, que você, né, que já se manifesta no bercinho. O mal também é o que você incorpora da sociedade em torno, dos maus hábitos, das mentiras, dos erros, tá certo? Tudo isso está sendo incorporado o tempo todo. Tá certo? Você incorpora hábitos altamente pecaminosos que não lhe parecem pecados e que você jamais vai confessar ao padre. Então, se você não é capaz de perceber isso, então a sua consciência moral está tosca. Você é um homem adulto com uma consciência moral de criança. Você está se confessando como um menino de escola que vai lá e confessa para o padre: padre, eu toquei punheta, eu fiquei... Você está entendendo? É assim que você está fazendo. Então, se a sua confissão não está à altura do seu nível de responsabilidade moral adulta, ela não é verdadeiramente uma confissão. Canonicamente ela pode valer, porque se o padre te deu absolvição, então você está absolvido, ainda que a sua confissão tenha sido uma porcaria. Não. Mas o nosso problema é isso, quer dizer, nós estamos ali apenas para cumprir a obrigação administrativa, como quem vai descontar um cheque. Você apresenta seus pecados para te dar absolvição, como se você te deu uma coisa, o outro te devolveu outra. Né? Se é só isto, né? Então, sinceramente, você não precisa ter mais, um pouco mais de consciência na idade adulta do que tinha quando tinha 7 anos de idade. Então, aí a confissão se torna um jogo. E na hora que se tornou um jogo, opa, virou um jogo perigoso. Porque você está usando a confissão como instrumento para amortecer sua consciência. Então está funcionando ao contrário, meus filhos. Está entendendo? Eu acho que hoje no Brasil, se tiver um ou dois padres capazes de explicar isso, é muito. Para uma outra geração, isso era uma coisa óbvia. Mas hoje não é mais. Então, note bem, eu estou usando como amostra aqui o caso da confissão católica. Mas vamos pouco, você não é católico. Você é judeu, é protestante, é ateu. Eu digo, o problema é mesmo. Né? Você não vai ter a confissão ritual perante o padre, mas você vai ter que ter um momento em que você se apresenta diante da sua própria consciência ou diante de Deus, tal como, vamos dizer, pouco importando por onde você esteja entrando na presença de Deus. Então, não pense que o que eu estou falando aqui vale só para católicos, vale para todo mundo. Então, o que eu estou dizendo, em última análise, é que isso que nós chamamos de consciência, ou de autoconsciência, sobretudo visto do ponto de vista de consciência moral, e que é o elemento fundamental da integridade da personalidade, é a consciência moral que conta para si mesma a sua própria história, é ela mesma que busca uma figura mais ou menos total da sua personalidade, e ela mesma que acompanha as mudanças da sua personalidade. Né? E, portanto, é ela mesma que, a cada momento da sua vida, tendo em conta, vamos dizer, o seu nível de maturidade, o seu nível de responsabilidade social, etc, etc, etc, pode fazer um julgamento da própria gravidade do que você fez. Gravidade maior ou menor. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o problema da consciência, do desenvolvimento da consciência, está intrinsecamente ligado ao problema do conhecimento. Por quê? O modo de você buscar uma consciência de si varia de acordo com, vamos dizer, o repertório e o nível dos conhecimentos que você tem. À medida que você estuda, que você medita, que você lê livro, que você incorpora, né, novos conceitos, novas técnicas, novos pontos de vista, etc, etc, enriquece a sua estratégia para se examinar a si mesmo. Quer dizer, você passa a fazer a respeito de si mesmo perguntas que você não fazia. Está compreendendo? Então, por exemplo, perguntas relativas às consequências dos seus atos. Não é isso? Então, quando você é pequenininho, você pode fazer uma confissão baseada apenas nas suas intenções. Se você não teve má intenção, então você não está culpado daquilo. Agora, peraí, existe um limite, claro, entre ter uma intenção consciente e não ter intenção nenhuma, ou ter uma intenção inconsciente? Esse limite não é claro de maneira alguma. Frequentemente, nós não tomamos consciência de algumas coisas que nós estamos fazendo, ou das consequências dos nossos atos, porque nós não queremos. Porque nós criamos uma carapaça de defesa, porque nós não aguentamos sentir culpa além de um certo limite, então a gente tampou os buracos para a luz não entrar ali, então a gente não se sente culpado daquilo. Então, neste caso, você pode legitimamente alegar a inocência? Não, aí não se trata de inocência, trata-se de ignorância. Inocência é não saber uma coisa porque não sabe. O padre dos anos costumava dar o seguinte exemplo. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não. Você não sabe, mas não sabe porque não sabe. Né? Agora, ignorância é quando você não sabe uma coisa que tem obrigação de saber. Por exemplo, né? O motorista de ônibus vem dirigindo e de repente sai, né, um sujeito com uma motoca, velozmente cruza na frente, com sinal vermelho. O motorista pode dizer, como é que eu ia saber que vem um cara com a motoca? Não é isso? Ele não pode saber isso, mas e se o sinal está fechado para ele, ele vai e vem vindo a motoca. Ele tem a obrigação de saber que ele não pode fazer isso. Né? Então, no primeiro caso é inocência, no segundo é ignorância. Eu vejo que a alegação de inocência sempre aparece em todas as discussões onde há um caso de ignorância, e sobretudo de ignorância culpada. Ele está alegre, mas eu não sabia. Assim, meu filho, você está destruindo a sua consciência. E note bem, qual é o instrumento com o qual você pretende aprender filosofia? Qual é o instrumento com o qual você vai ler Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, então? Eles estão falando diretamente para a sua consciência. Se a sua consciência está tapada, está embotada numa série de pontos, você não vai entender aquilo. Você vai ter um entendimento superficial, frequentemente, meramente verbal, filológico, né? Isto se você não aproveitar aquilo para fazer em cima um monte de confusões acadêmicas, meramente pedantes. Né? Quer dizer, na verdade, falso pedantismo, porque pedantismo é você exibir, assim, uma capacidade técnica, né? Um conhecimento. Aí os caras exibem falso conhecimento. Até no pedantismo são falsos. Né? Então, até chamá-lo de pedante é um elogio. Okay? Então, o único instrumento que você tem é a sua consciência. É através dele que você tem acesso ao mundo que é aquilo que Platão enxergava, que Aristóteles enxergava, que Santo Tomás de Aquino enxergava, ou seja, a consciência deles. Então isso aí é, vamos dizer, uma consciência que do fundo dos tempos, de 1000 anos, de 2000 anos atrás, de 2400 anos atrás, como Platão e Aristóteles, se dirige à sua consciência. É isso? Ora, se a sua consciência está toda embotada, é isso? Borrada, você não vai enxergar o que eles estão querendo dizer. Quer dizer, o diálogo não se perfaz. A mensagem não chega lá. Você entende outra coisa ou você não entende nada. Ou até você distorce tudo. Note bem que pessoas como Platão e Aristóteles, eles passavam o dia inteiro, né, examinando suas próprias percepções, seus próprios pensamentos, né, seus estados de alma e os objetos do mundo, da experiência do mundo humano e do mundo natural. Eles estavam sempre puxando isso para a consciência. Note bem, por exemplo, as situações que Aristóteles discerne, digamos, na política grega ou no teatro grego, tudo aquilo era objeto de experiência comum e corrente do grego. Só que eles tiveram experiência passou e foi embora. E Aristóteles voltou lá e falou, opa, o que foi mesmo o que eu vi lá? O que eu percebi lá? Então, na hora que ele recupera essa experiência da sua memória, e primeiro a verbaliza, e segundo, a transforma em conceitos de tal modo que todo mundo possa reconhecer a mesma coisa que ele está dizendo. Isso é que é fazer filosofia para Aristóteles. Quer dizer, a experiência do filósofo é, pelo menos no começo, idêntica à experiência de todo mundo. Só que ele presta um pouco mais de atenção. O que, que ele está fazendo? Ele está intensificando o grau de consciência com que ele participa da experiência dele próprio e de todos os homens. Não é isso? Então, meu filho, não tem apelação. Se é uma consciência falando para outra consciência, você tem que abrir a sua consciência para entender o que o outro está falando. E olha, que Aristóteles e Platão, a especialidade deles não é ficar dormindo. Eles estão acordados, eles são atentos. Às vezes atentos às sutilezas que você jamais perceberia se eles não chamassem atenção para aquilo. Porém, se você não é capaz de refazer a experiência deles ou ter, observar em si mesmo experiências análogas, você não vai entender o que eles estão falando. Lembra o texto do Benedetto Croce que eu li para vocês na última aula. Se você não tem dentro de você aqueles estados, os análogos daqueles estados de espírito que foram vivenciados pelos personagens das várias épocas, você não entende o que eles fizeram. É isso. Então, isso é uma característica própria, vamos dizer, da consciência humana, que cada consciência é, vamos dizer, uma superfície onde as outras se iluminam. É com a sua consciência que você ilumina o conteúdo de consciência que o outro está te transmitindo. Não adianta ele ser muito inteligente quando ele te explica. Você precisa ativar a sua inteligência. Por exemplo, o que eu estou falando agora. Se eu estou falando isso para vocês, é porque eu sei o que eu estou falando. Agora, será que vocês não entenderam o que eu estou falando? Basta eu ter entendido e basta eu entender e falar? Não. Quer dizer, aqui tem uma experiência anterior que eu condensei nessa palavra. Agora vocês têm que abrir essas palavras e descompactá-las e refazer a experiência anterior correspondente ou análoga. Então, é com a consciência que você adquire a compreensão dos conhecimentos que você tem e dos demais conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Mesmo quando se trata de conhecimentos vamos dizer, meramente utilitários, como por exemplo você aprender uma língua, certo? Ou aprender matemática, uma coisa assim, mesmo é com a consciência que você aprende aquilo. Por exemplo, você está num país estrangeiro tentando aprender a língua. Então é uma situação que eu vivo agora. Estou aqui faz 4 anos, mas continuo aprendendo a língua, cada dia aprendo mais coisa. Como é que eu percebo, por exemplo, que às vezes a nuance que eu quis dar a uma palavra não foi a que o sujeito captou? Hã? Basta eu saber o uso costumeiro da palavra, o uso que está no dicionário? Ou não. Não é um problema só entre eu e a palavra. É eu, a palavra e mais uma situação real na qual uma pessoa real está ouvindo o que eu estou falando. Ou seja, a minha consciência tem que estar aberta para tudo isso. Se você está aprendendo matemática, você está lá fazendo, vamos dizer, a demonstração no teorema, mas lá no meio da demonstração você pulou um pedaço, saiu, deu um erro. No fim você vai observando uma incoerência que começa a aparecer. Você faz isso automaticamente? Não, você tem que estar consciente, você tem que estar atento. Então, quer dizer, a consciência é o único instrumento para a aquisição do conhecimento. E essa consciência tem que se intensificar quanto mais o conhecimento de que se trata é de ordem reflexiva. Ou seja, implica uma reflexão e uma avaliação e um comprometimento moral pessoal com aquele aprendizado, tal como acontece na filosofia. Não é isso? Isso quer dizer, meu filho, que é somente através, vamos dizer, dessa intensificação da consciência, que se realiza através do conhecimento, e desse esclarecimento, dessa iluminação do conhecimento, que se faz por intermédio da consciência pessoal, quer dizer, aí a definição da filosofia, a unidade do conhecimento na unidade da consciência, e vice-versa. Quer dizer, a consciência busca dar unidade ao conjunto que você sabe, pelo menos as coisas mais importantes que você sabe. E este conjunto, por sua vez, reflete sobre você, mostrando a você a unidade da sua consciência. Essa unidade nunca é uma forma acabada. Ela só é acabada na hora que você morre. Não é isso? Mas, neste trajeto, você vai evoluindo desde uma visão fragmentária de si mesmo, e de uma visão fragmentária do conhecimento, onde você sabe uma coisa aqui, outra lá, sem relacionar uma coisa com a outra. Você vai evoluindo desde uma visão fragmentária de você mesmo e das coisas para uma visão mais integrada. Ou seja, mais complexa. Portanto, mais orgânica e mais viva. Tá entendendo? Então, esse é todo o trajeto da filosofia. A consciência que busca a unidade do conhecimento e que, através da unidade do conhecimento, se integra a si mesma de tal modo que, refluindo sobre o conhecimento, encontra ali mais unidade, integração, hierarquia, ordem, organicidade, etc., etc. Né? Esse é o trajeto da filosofia. Isto quer dizer que só para quem tem esta prática, a sua pessoa e a sua personalidade tem uma forma. Só a pessoa que fez isso pode contar a sua vida. Né? O outro conta apenas fragmentos. Uma coisa não conecta com a outra. Ele pode até saber vários fatos. Mas ele não entende, por exemplo, em que medida tal ou qual fato que me aconteceu, ou tal ou qual ação que eu pratiquei, determinou aquilo que eu sou agora? Isso eu já observei isso. Olha, eu sempre me interesso pela biografia das pessoas. Há muito tempo. E eu noto que a quase totalidade das pessoas com quem eu conversei na vida não conseguem relacionar um pedaço da sua vida com outro pedaço. Às vezes tomam uma decisão, essa decisão vai ter consequências 5, 6 ou 10 anos atrás, e essas consequências, para o observador que sou eu, são óbvias. Mas o sujeito não enxerga porque não enxerga porque não enxerga. Isso quer dizer que a vida dele não tem unidade para ele. Claro que nós podemos, através desse esforço, conceber uma unidade falsa. Nós podemos errar. Tá certo? Mas se você concebe uma unidade falsa, logo começa a aparecer dissonância, incoerência na sua vida e você vai ter que corrigir aquilo. Então, você vai por um processo científico, na verdade. Você vai tentando formar uma imagem, uma ideia de conjunto, não uma imagem, uma ideia de conjunto da sua personalidade. Não é autoimagem, é outra coisa que eu estou falando. Né? Você vai formando uma ideia de conjunto, que é um conjunto móvel, de ordem biográfica, não é uma forma estática que você possa botar na parede e contemplar, tá certo? E que vai adquirindo uma forma narrativa para você. Quer dizer, você vai aprendendo a contar a sua vida para você mesmo com diversas estratégias diferentes, que vão mudando conforme o tempo. Não é isso? Então, você imagina, por exemplo, certas experiências juvenis contadas pelos jovens que a viveu ontem, e a mesma experiência contada por um velho que passou a vida refletindo e que enxerga aquilo em perspectiva. É completamente diferente, né? Então, é este jogo de conhecimento e consciência que permite que aos poucos a sua personalidade tenha para você uma forma identificável e que você compreenda quais são quase as regras do jogo que presidem a sua vida. Ou seja, de onde você veio e para onde você está indo. Entendeu? Aquele exercício que eu passei no começo, o do necrológio, é um instrumento que a gente tem para, de certo modo, facilitar esta visão em perspectiva. Porque quando você projeta a finalidade à qual você está tentando conduzir a sua vida, e você retroativamente, né, olha a sua vida toda anterior à luz daquilo lá, a coisa adquire uma forma. Né? Então você tem o quê? Um critério de narrativa. Você tem, por assim dizer, um tema da sua narrativa. Né? Então você organiza a sua vida como um romance, um livro de história, onde não se trata apenas de um aglomerado caótico de acontecimentos, mas de, vamos dizer, uma certa lógica interna. E uma lógica, uma hierarquia, uma ordem, uma organicidade. Só quando chega neste ponto é que você pode começar a fazer uma confissão do tipo Santo Agostinho. Ou seja, você criou, você consegue enxergar mais ou menos a forma da sua vida e a forma da sua personalidade. E você a enxerga em todas as dimensões dela. Desde o sentido da vida, coisa que justifica e que dá forma à sua existência, até os fatores de antagonismo e dissolução que existem dentro de você e fora de você. Que afastam você do sentido da sua vida e te levam e induzem a fazer coisas totalmente antagônicas àquilo que pode até destruir tudo. Está entendendo? Então, aí a sua confissão, a palavra confissão começa a ter um outro sentido. Entendeu? Então, você sabe que os pontos mais importantes, por exemplo, do ponto de vista moral, podem não ser aqueles pecados que mais chamariam a atenção dos seus vizinhos. Por exemplo, se você comer a mulher do vizinho, ele te descobrir lá e vai dar um bafafá desgraçado, todo mundo vai falar, a sua vida pode acabar, porque você está aqui nos Estados Unidos, né? Podia pegar o governador, não sei de onde, num motel. Acabou a carreira do negro. Lembro o Jimmy Swaggart, o pastor, pegaram o pastor no puteiro, fotografaram o pastor, pronto, acabou a carreira do Jimmy Swaggart. Ele ficou 20 anos quieto em casa, depois voltou à pregação, mas tinha 3 pessoas no auditório. Eu digo, muito bem. Agora, assim, você dentro de você pode perceber o seguinte, por exemplo, Deus, que eu jamais prestei atenção à tua opinião sobre mim. Eu só pensei na opinião das pessoas. Gente, isso é imensamente mais grave do que você comer todas as mulheres, todos os seus vizinhos. Isso viola o primeiro mandamento. Isso é mortalmente sério. Agora, é impossível você comer a mulher do vizinho sem você perceber. Não é isso? Às vezes o vizinho não percebe, mas você percebe. Agora, e este pecado? O seu total desprezo pela opinião de Deus? Você pode passar anos cometendo isso e jamais perceber. E quanto mais você comete, menos você percebe. Você jamais se apresentou realmente diante de Deus. Se você é católico, você chega lá no confessionário e você se acusa daquelas coisas que teus vizinhos te acusariam se soubessem. Mas daquela que eles não podem saber. Daquela que só Deus pode saber. Ah, isso não. Porque é característico deste desprezo pela verdade. Que quanto mais você pratica esse pecado, mais você despreza a verdade. E menos você a conhece. E, portanto, mais inocente você se sente. Está entendendo? Ora, se você quer dedicar a sua vida, vamos dizer, a uma tarefa de tipo intelectual, ou se você. Eu nunca pensei nisso profissionalmente. Eu digo, mas peraí, eu não estou falando de profissão. Né? Eu não estou dando aqui certificado nenhum, eu não sou o Ministério da Educação para te dar diploma. Agora você pode exercer a profissão de filósofo. Eu nem acredito que filósofo seja uma profissão. É uma atividade. É uma atividade que pode ser desenvolvida toda na vida interior e deixar até poucos testemunhos em volta. Se você tem algo a ver com essa atividade, e eu não acredito que ninguém tenha o direito de fazer o meu curso se não está a fim disso. O sujeito pode não querer exercer uma profissão nominalmente chamada intelectual. Né? Mas se você veio aqui é porque você quer aumentar o seu nível de responsabilidade cognitiva e, portanto, intelectual sobre a sua existência. Então não venha dizer, ah, eu não posso ter tanta responsabilidade num filósofo, eu sou apenas plantador de banana, eu sou apenas o dono do posto de gasolina, eu sou apenas um empresário, eu sou apenas um capitão da PM. Não vem com essa conversa, meu filho. Eu não estou falando da profissão que você exerce. Eu estou falando do nível de integração cognitiva e de responsabilidade intelectual com a qual você vive a sua vida. Você veio aqui para aprender isso. Se além disso quiser exercer a profissão intelectual, o problema é seu. Então, isso quer dizer que todo aquele que vem parar nesse curso, em qualquer curso meu, mas principalmente neste, você veio aqui para aprender os princípios e critérios da vida intelectual e do exercício da filosofia em particular. Não como atividade nominal, mas como regra de vida. Acontece que muita gente que se dedica a outras profissões, se esconde atrás delas, dizendo, ah, eu não pretendo ser filósofo, não tenho esta ambição. Então, o sujeito se permite vir aqui ouvir um monte de coisa e continuar dirigindo a sua vida segundo os critérios usuais da classe social a que ele pertence. Então, o que que o sujeito aprendeu? Nada. Absolutamente nada. Agora, o pior é o seguinte, é que com o que o camarada aprende aqui, ele ganha um certo nível de integração, mesmo que ele não preste muita atenção. Porque no começo, sempre todos os cursos que eu dei, no começo você não precisa fazer nada além de você sentar e ouvir. Quer dizer, o simples fato de eu estar colocando em ordem certas coisas, essa ordem se transmite à sua cabeça, a não ser que esteja dormindo. É isso? Então, um pouco dessa ordem, dessa integração, você vai receber. E você vai se sentir melhor. Mas, se você não assumiu a ideia de que você agora você é um intelectual, você é um filósofo, pô. Não importa qual é a sua profissão nominal. E você tem que agir em tudo com a responsabilidade, o nível de responsabilidade do intelectual, de um filósofo e de um aluno do Olavo de Carvalho. E você sabe que aqui nós não estamos para brincadeira nesse negócio. Aqui, a gente perdoa tudo que o aluno faz. Qualquer coisa que se pode ser perdoado. Agora, você não quer ser uma pessoa, vamos dizer, de alta integração cognitiva? Você não quer ser uma pessoa responsável, intelectualmente responsável? Você não quer dirigir a sua vida pela inteligência? Você quer dirigir pelo hábito, pela palavra dos outros, né? Pelos valores que você aprendeu com papai e mamãe? Então o que você está fazendo aqui? Você não tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Portanto, ninguém vem a dizer: ah, eu não sou intelectual, não sou filósofo, eu sou apenas bancário. Olha, o mundo... Sócrates era o quê? Era um empreiteiro. Era um soldado, depois era um empreiteiro. Não é isso? Tales de Mileto era um comerciante. Não é isso? Santo Tomás de Aquino era padre. René Descartes era militar. Leibniz era um diplomata. Não tinha profissão de filósofo, hein? Então, quer dizer, que coisa mais alienante é essa de você achar que filósofo é uma profissão que certas pessoas têm, que intelectual é uma profissão que certas pessoas têm, e que você está desobrigado disso? Quem foi que disse que você podia fazer isso? Isso é totalmente contra a regra do jogo. E se você fizer isso, é seguro que tudo que você aprendeu comigo irá embora em pouco tempo, na primeira oportunidade. Assim que eu virar as costas. Você passou 3 meses sem vir aqui no curso, acaba tudo. Acaba tudo mesmo. Por quê? Só quem pode manter a integração desse conhecimento é a sua própria consciência tomada no seu nível de responsabilidade mais alta. Portanto, tomada com todas as exigências da vida intelectual, tal como as explica o padre Sertian, e tal como eu as especifico mais ainda no decorrer desse curso. Então, quer dizer, cada ato, cada decisão, cada situação da vida, você tem que pensar com todos os instrumentos que você aprendeu aqui, para você poder tomar as suas decisões com verdadeira responsabilidade intelectual. Mas isso quer dizer todas as suas decisões. Isso quer dizer que tudo o que é simplesmente habitual na sua vida, que você aprendeu na sua família, que você incorporou da sua classe social, que você aprendeu na sua universidade, tudo vai ter que ser repensado à luz do que você conheça de mais alto e mais luminoso. Tudo. Nada vale por si mais. Quer dizer, esse curso, como aliás qualquer dos outros anteriores que eu dei, mas sobretudo esse aqui, ele é um upgrade do seu nível de responsabilidade cognitiva, intelectual, moral e prática. Senão, você pode ser um filósofo no sentido que é filósofo do Dr. Emir Sader. Ou que é o Paulo Ghiraldelli. Eles são filósofos profissionalmente, eles só não são substancialmente. Aqui você está aqui para aprender a ser substancialmente, pouco importando qual é a sua profissão ou o seu lugar na sociedade. Isso significa que, pelo menos para os alunos desse curso, vamos dizer, a desculpa da ignorância jamais pode ser aceita. A desculpa da verdadeira inocência, sim. Mas, peraí. Inocência é você saber não saber uma coisa que não dá para você saber. Né? E que você não tem obrigação de saber. Ignorância é não saber uma coisa que você tem obrigação de saber. O que que determina essa obrigação? O próprio nível de consciência que você tem. Ora, isso quer dizer que esse curso do aprendizado da filosofia, quer dizer, a prática da análise filosófica, ela só pode prosseguir na medida em que há uma transfiguração dos seus critérios de existência. pouco importando qual é a área de atuação onde você desempenha o seu papel na sociedade humana. Você pode ser um varredor de rua, meu filho, suas decisões, você vai ter que tomar suas decisões como um filósofo, não como um varredor de rua. Por quê? Porque o varredor de rua não aprende essas coisas. E você está aprendendo. Está compreendendo? Por outro lado, além desse nível de responsabilidade pessoal, nós temos uma responsabilidade como grupo. Todos vocês. Na verdade, todos os meus alunos, desde o primeiro, todos têm. Todos sempre tiveram. Percebessem ou não, aceitassem ou não. Desde o início, estou explicando que esses cursos se destinam a formar uma intelectualidade brasileira. Qual é a função da intelectualidade nesse sentido? Vocês viram que quando começa a fase da história chamada moderna, ocorre uma imensa transformação na distribuição do poder e das funções das várias entidades socialmente relevantes. O exército muda de função, a burocracia muda de função, a igreja muda de função, o rei muda de função, o comércio muda de função, tudo é redistribuído. A partir desta época, a Igreja Católica achou que era muito importante ela se armar de poder temporal. Ou seja, ela poder interferir diretamente nas decisões, vamos dizer, de Estado. Então, isso quer dizer que a Igreja assume o papel de um poder. A autoridade ela sempre teve. Isso. Qual é a diferença da autoridade? A autoridade é aquele que te diz algo de muito importante e que você tem a obrigação moral de ouvir. Mas que não pode te impor. Por exemplo, Sócrates. Sócrates tinha uma autoridade. Que poder tinha Sócrates? Nenhum. Ele tem autoridade porque ele está falando a verdade. A pessoa pergunta, quanto é 2 mais 2? Ele diz, é 4. Quem diz que 2 mais 2 é 4, diz isso com a autoridade divina. Porque quem foi que fez 2 mais 2 é 4? Foi Deus. Então, você tem toda a autoridade, mas você não tem o poder de se impor. Você não pode forçar as pessoas. A partir do momento que você começa a ser, vamos dizer, dotar de meios de impor a sua vontade, o que acontece? Automaticamente você perde a autoridade. Você ganha poder e perde a autoridade. Por quê? Porque o poder está na esfera da ação, no produzir resultados. E a autoridade está na esfera, vamos dizer, do saber e do julgar. Muitas vezes, por exemplo, há uma situação onde tudo que você possa fazer está errado. As alternativas são todas ruins. Então a autoridade diz, você não pode fazer nada, aceite a derrota, porque essa é a sua obrigação moral. Mas se o sujeito não quiser, se ele quiser sair bem, ele vai ter que agir. Então quer dizer que uma certa tensão entre poder e autoridade é inevitável. Por quê? Porque existem dois planos diferentes. A autoridade está falando no plano, vamos dizer, das verdades universais a qual todos nós devemos ceder. Mas o poder está atuando dentro de uma situação concreta específica, temporal. E às vezes muito urgente. Então isso quer dizer, é quase impossível que o poder sempre siga as determinações da autoridade. Quando eles se afastam, acontece como, vamos dizer, aquela fábula do cego e do aleijado. Eles, né, se perdem num deserto, numa caravana, a caravana é atacada, morre todo mundo, só sobra eles. Então, qual é a coisa natural? O aleijado subir no ombro do cego, o cego, quer dizer, o cego carrega o aleijado, e o aleijado indica o caminho. Então, essa é a imagem. Quer dizer, a autoridade enxerga. E o poder age. Quando elas se separam, bom, um dos dois vai se ferrar, ou ambos. Não. Se você estudar a história ocidental, você vai ver que, durante todo o período chamado medieval, embora a igreja tivesse muito menos poder do que os governantes civis, eles a seguiam de uma maneira ou de outra. Porque a totalidade do conhecimento era sintetizado e organizado pela igreja. Ninguém sabia mais do que a igreja. Você está entendendo? Então, quer dizer que era natural a quem tinha o poder seguir a autoridade, porque a autoridade está como o aleijado que está indicando o caminho do cego. Na hora em que a igreja passa a ser também um poder, ela é um poder entre outros. Então, a sua função de autoridade é automaticamente diminuída. Por quê? Porque aparecem outras autoridades concorrentes. Principalmente isso acontece com a reforma. Então, você quebra a unidade do mundo cristão. Existem duas autoridades antagônicas. Então, qual das duas o poder vai seguir? O que os reis fizeram? Não sigo nenhuma nem outra. Eu me coloco acima das duas. E eu legislo sobre as duas. Está aqui os católicos, os protestantes se matando. Então, o rei, o que faz? Você está do lado dos católicos ou dos protestantes? Falou. Não interessa qual lado eu esteja, eu tenho que governar a ambos. Então, eu tenho que me colocar acima de ambos. E esta é a origem do Estado leigo moderno. Que é o Estado que não está travado por nenhuma autoridade intelectual. É o Estado no qual o poder tem um horizonte livre. Não precisa dizer que tudo que sucedeu de mal em seguida é por causa disso. Quer dizer, quando as pessoas lamentam que a Revolução Francesa cortou a cabeça do rei, falam, mas o rei já tinha cortado a cabeça da igreja. Ele foi o primeiro, o rei foi o primeiro revolucionário, evidentemente, do Ocidente. Então, o que aconteceu nesse ínterim? Aconteceu que a esfera, vamos dizer, do julgamento moral, quer dizer, a esfera da pura autoridade, nessa esfera se abre um espaço que a igreja não estava ocupando mais. Ela, por assim dizer, ela não tem mais o monopólio do saber. Ela deixa escapar aquilo das suas mãos. Quando você vê, por exemplo, quando começam a surgir as novas filosofias, humanistas, cientificistas, materialistas, etc., etc., você vê claramente que a Igreja Católica não acompanha o desafio. Ela se perde no meio dessa confusão que está aparecendo. Ela não sabe mais como reagir a isso. Às vezes você vê que a resposta que o pessoal da igreja oferece é até ingênua. Em face da complexidade do que os seus inimigos estão armando. Quando você lê, por exemplo, a obra do padre do Abade Barruel, a história do jacobinismo, ele explica toda a Revolução Francesa como uma conspiração. Entre intelectuais e o rei da Prússia, Frederico Rei da Prússia. E, bom, isso foi uma das causas, sem dúvida, mas isso não é tudo. Tá certo? Então, tudo que o Barruel diz naquele livro, tudo verdade, tudo bem analisado. Só que falta milhões de outras coisas. Bom, um dos fatores que falta é justamente esse do qual eu estou falando aqui, que é o surgimento de novas formas de autoridade. A autoridade é aquela que faz o julgamento, inclusive o julgamento moral, de aprovação ou condenação, sem ter os meios de impor aquilo a ninguém. Então, essa é a esfera dos formadores de opinião. Durante muitos séculos, a igreja, sem ter poder nenhum, sem ter uma espada, sem ter um estilingue, era a grande e única formadora de opinião. É? Ninguém era mais inteligente do que os padres. Ninguém sabia mais do que eles. É? Então, ainda que eles não tivessem uma única arma, as pessoas acabavam seguindo a orientação deles pelo simples fato de que fora daquilo não havia nada. Então, quando a igreja se transforma ela própria num poder temporal, a própria divisão de trabalho requerida para isso, né, faz com que as áreas de manutenção da autoridade sejam relaxadas. E que, portanto, o pensamento católico decline vertiginosamente de qualidade. Quando, por exemplo, você lê os pensadores católicos do começo da modernidade, como René Descartes, né? Eu digo, você não pode comparar René Descartes, vamos dizer, com os grandes escolásticos do século XIII. Aquilo foi uma descida de nível absolutamente formidável. Ninguém pode duvidar da sinceridade subjetiva do catolicismo de René Descartes. No entanto, ele estava trazendo a destruição da fé religiosa dentro e ele não sabia. Né? Como Kant. Kant nunca pensou que ele ia destruir a religião. Quem avisou ele disso foi o seu criado de quarto, um velhinho, que leu as coisas e falou: mas, professor, o senhor vai acabar com a religião desse jeito. Kant não sabia disso. Né? Então, você vê, esses são os filósofos modernos. Filósofo cristão. Então, à medida que a igreja recua na sua formação de opinião, apesar dos esforços monstruosos da ordem, da Companhia de Jesus, para restaurar uma intelectualidade, esforços que deram errado por um motivo que talvez outro dia eu explique, começam a surgir o quê? Os clubes de debates. E esses clubes de debate, eles não têm poder, eles não podem lavrar uma sentença judicial, eles não podem mandar uma pessoa para a cadeia, eles não podem tirar o emprego do sujeito. Eles só podem aprovar ou desaprovar e espalhar, então, na sociedade, um sentimento de aprovação, de louvor ou de repulsa. E este foi o fator decisivo na Revolução Francesa. As obras do grande historiador Augustin Cochin, todas versam sobre isso. O historiador ficou meio esquecido no meio do tempo. Agora os caras perceberam que o cara acertou na mosca. Então, mas o que provocou a Revolução Francesa não foi propriamente a conspiração de Frederico II com dois ou três intelectuais. Não, isso estava lá também. Não foi assim, a maçonaria. Não, isso também estava acontecendo dentro da maçonaria. Não... O fator decisivo foi que muitas sociedades esotéricas que existiam antes, algumas de tipo maçônico, se transformaram em clubes de discussões e, portanto, se transformaram no grande formador da opinião pública. Até que aos poucos foram criando uma atmosfera hostil ao rei, à religião, à ordem antiga, etc, etc, etc. Eu perdi. Por que a igreja perdeu espaço como formadora de opinião? Eu também não sei por que que perdeu. É difícil dizer o porquê, só pode dizer o como. A gente observa que, a partir de um certo ponto, a igreja se envolve na disputa de poder temporal. O pessoal pensa que durante a Idade Média a igreja tinha isso. Não, isso é uma ideia completamente errada. A igreja, durante a Idade Média, tinha hegemonia intelectual, hegemonia cultural. Total. Você dificilmente vê surgir uma ideia anticristã na Idade Média, porque aqui não era pensável. Né? Quer dizer, a linguagem era toda criada, vamos dizer, pelos filósofos, escritores cristãos, pregadores cristãos, etc, etc. Né? A arte, você só vê formas cristãs em tudo quanto é lado. Então, o imaginário, uma vez formado o imaginário geral, todo mundo segue isso aí. Isso quer dizer que a igreja não precisava ter poder temporal, porque ela desfrutava da autoridade. Ela dominava o conjunto da cultura e, portanto, da formação das consciências. Você está entendendo? Então, mesmo que o sujeito odiasse a igreja, ele ia pensar do jeito que ela mandou pensar, porque ele não tem outra. Quer dizer, um sujeito, para ser realmente um inimigo da igreja durante a Idade Média, ele precisa ser um verdadeiro satanás, ele precisa ser um gigante, um monstro, você está entendendo? Porque ele precisaria conceber uma cultura inteira. Está entendendo? Acontece que a partir de um certo momento, há uma entrada maciça de outros elementos, ao mesmo tempo em que a igreja, entrando muito na disputa de poder temporal, ela relaxa a manutenção da autoridade. Então, por exemplo, os grandes debates que surgiram, vamos dizer, com o advento da ciência física moderna. A igreja assiste a tudo isto. Mas ela tem a hegemonia? Ela é capaz de fazer aquilo trabalhar para ela? Não. Mesmo as obras de cientistas que eram extremamente devotos, como Copérnico, são depois usadas contra a igreja. Mesmo as descobertas de cientistas que eram católicos, que eram sacerdotes, se voltam. E aos poucos, os próprios católicos acabam pensando de maneiras que são contrárias à igreja, mas eles não sabem que são contrárias. Descartes era um sujeito tão devoto que ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Loreto que ele ia subir de joelho a escadaria da igreja de Nossa Senhora de Loreto se ele descobrisse tal coisa. E quando ele descobriu, de fato, foi lá. Você não vai negar que esse sujeito é devoto. Né? No entanto, na hora em que ele faz todo o conhecimento, né, depender da subjetividade do indivíduo, né, acabou. É claro que ele, o Deus de Descartes é um elemento externo. Não faz parte, vamos dizer, da ordem do mundo do Descartes, é um elemento externo que só serve para colar os meus pensamentos a um suposto mundo exterior. Ele já não é mais o centro de construção do universo. O centro de construção agora é a subjetividade do indivíduo. Não é centro de construção nem do universo e nem do conhecimento. Então, Descartes é um centro 100% subversivo e 100% errado, aliás. E ué, por quê? Que foi Descartes que ficou. Por que foi ele que exerceu a influência? Por causa dos clubes de debates. Eles eram agora os formadores da opinião. Esses clubes de debates nasciam de sociedades esotéricas, que antes eram grupos fechados, tá certo? De heréticos, que praticavam lá suas coisas, como entendi, mas não tinham uma essência pública. A partir do surgimento do mundo moderno, aparece, por exemplo, quando se funda a Royal Society na Inglaterra, né, que é a matriz da ciência moderna, né, todos os membros da Royal Society pertenciam à sociedade secreta, todos eles. Era tudo esotérico, macumbeiro. Você pensa, cientista, materialista, objetivo, nada disso. Como foi possível acontecer isso? Você vê que a igreja tinha perdido mesmo a hegemonia. Não. Eu acho que um dos motivos dessa perda foi, isso é uma especulação, isso pode ficar para uma outra aula, mas eu vou enunciar aqui. Quando você lê Santo Tomás de Aquino, você vê que ele ainda tinha interesse muito profundo em assuntos que depois se tornaram esotéricos. Que a igreja começou a abominar, jogou fora, como alquimia, astrologia, etc, etc. Para Santo Tomás, tudo isso ainda era um assunto muito importante. Mais tarde, diz o pessoal da igreja, abomina tudo isso e não quer ouvir falar nada disso. Agora, as sociedades esotéricas, elas pegam para elas, e elas são detentoras de um conhecimento que pode ser equívoco, pode ser nebuloso, pode ser confuso, mas que trata de alguma coisa real. Essas sociedades esotéricas, por sua vez, se automultiplicam sob a forma dos clubes de debate. E os clubes de debate proliferam por toda a parte e criam o que hoje chamam clima de opinião. Quem criava o clima de opinião antes era a igreja, agora são os clubes de debate. E depois, via mídia, etc, etc. Né? Não. Oi. Alguém dentro da igreja, na época da formação dos clubes de debate, quando esse clima novo com os clubes já estava formado, já tinha esses novos centros de autoridade, a igreja estava consciente desse centro de autoridade? Eles não percebiam, claro que sabiam que existia, tive uma pergunta se a igreja estava consciente da existência desses clubes de debate. Claro que eles sabiam que a coisa existia, mas eles não estavam entendendo o processo. Eu dou como exemplo disso o próprio Abade Barroel. Entendeu? Que ele, vamos dizer, buscando encontrar as causas da Revolução Francesa, ele tudo remete a uma conspiração de quatro pessoas. Entendeu? Eu digo, mas claro, essa conspiração existiu. Certo? Mas ela não pode explicar tudo. É um processo imensamente maior. E vamos dizer, uma espécie de sociologia desses clubes de debate só veio aparecer no fim do século XIX com Augustin Cochin. Um pouco antes, o Hippolyte Taine havia arranhado esse assunto no livro A Origem da França Contemporânea. Mas o primeiro que entendeu o que aconteceu foi Augustin Cochin, no fim do século XIX, quer dizer, um século depois da Revolução. Isso quer dizer que as transformações sociais que estavam acontecendo, a igreja não estava acompanhando. Ela estava ali que nem barata tonta no meio. Ela era um poder a mais. Participava então, do conflito de poderes e não tinha mais, vamos dizer, aquele controle do horizonte cognitivo, aquele domínio do horizonte cognitivo, domínio do espaço aéreo, como tinha antes. Então, você vê, claro, que isso aí foi uma espécie de uma queda de nível intelectual. Você vê, na época de René Descartes, havia algum grande filósofo escolástico capaz de discutir com ele, desmantelar aquela coisa? Não tinha. E mesmo que tivesse, a opinião que acabou ficando como importante foi Descartes, Newton, etc, etc. Quando, por exemplo, um elemento importantíssimo é a formação da Royal Society. A Royal Society ela se arroga no papel onde é a gerente geral das ciências. Escondendo todo o lado a inspiração esotérica que tinha por trás de tudo isso. E criando este mito da ciência moderna. Você vê, por exemplo, Newton tinha toda uma teologia pessoal que era antitrinitária. Ele negava a trindade, ele negava a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo e ele criava uma espécie de monoteísmo absoluto de tipo islâmico. Convinha, vamos dizer, a esta nova classe de intelectuais científicos esconder isso para baixo do tapete e criar o mito da autoridade científica do Newton, independente de qualquer pressuposto religioso, metafísico, etc, etc. Não esqueça que Newton só virou autoridade no mundo graças a Voltaire. Então, Voltaire que disseminou isso aí. E a visão que ele apresenta do Newton é aquela visão limpinha, né? Do jeito que só pensa em equações. Hoje nós sabemos que tudo isso que o Newton desenvolveu com a lei da gravitação universal era apenas um elo de um longo raciocínio teológico destinado a fundamentar aquele monoteísmo absoluto. E também nós sabemos, vamos dizer, que as leis de Newton não tinham o alcance universal que ele deu. Era apenas um instrumento descritivo adequado para certos aspectos da realidade. No entanto, Newton é colocado como se quase que não fosse o inaugurador de um novo mundo. É uma nova revelação. Teve Jesus Cristo e depois teve Newton. Então, isso mostra, vamos dizer, a igreja perdendo o controle. E, frequentemente, olhando essas novas descobertas da ciência com um respeito indevido. Tá compreendendo? Então, não podemos esquecer que a própria igreja forneceu muita gente para esse exército dos formadores de opinião. Quantos padres não tinha ali no meio? Então, quando eu falo de intelectualidade, você precisa ver que a função eminente da intelectualidade não é tomar o poder, não é participar da política, e nem é ficar bonitinho em casa tratando de assuntos apolíticos etéreos. É criar a atmosfera geral da cultura. Está compreendendo? E ficar, vamos dizer, como uma, dentro da sociedade, como uma camada que, embora não tenha o poder de lavrar sentença judicial contra ninguém, de tirar ninguém da presidência da república, de tomar o emprego de quem quer que seja, ela pode criar uma disposição favorável ou desfavorável, pode julgar e absolver ou condenar moralmente ou intelectualmente tudo que se passa na sociedade. Essa é a nossa função. O problema do Brasil é que toda a camada que dentro da sociedade tem por incumbência fazer exatamente isso foi toda tomada por um determinado ativismo político. Então, ela não tem mais a função, vamos dizer, equilibrante e saneadora que tinha antes. Ao contrário, ela se torna mais um fator de confusão. Porque ela não vai levar em conta tudo o que está acontecendo na sociedade, olhar a coisa por todos os lados. Não. Ela vai tornar invisíveis todos os fatos que não lhe interessam, que são contrários aos seus interesses de poder. Então, a total perversão da atividade intelectual no Brasil foi o que permitiu o advento deste governo, onde temos lá um estuprador na presidência, um monte de bandido, ladrão, associado com o narcotraficante, e ainda posando de bonzinho, etc. Quer dizer, uma situação... Não será de criticar isso politicamente. Minha crítica não é política, é crítica de ordem moral, infinitamente superior à política. Essas coisas que estão acontecendo no Brasil simplesmente não podem acontecer. Não é uma questão de ser esquerdista ou direitista. É? Se você pensa, mas é que toda essa degradação moral é só da esquerda, ora, vejam os problemas que eu tenho tido com esses moleques católicos, entre aspas, e vocês vão ver. Quer dizer, a esquerda está totalmente corrompida e a direita também. Então, por isso que eu dei a primeira alternativa, é restaurar uma intelectualidade e ocupar um espaço. E criar, então, essa espécie de tribunal sem polícia, onde as pessoas são julgadas e condenadas moralmente ou intelectualmente. Tá certo? A nossa função é formar esta camada. Essa camada não precisa ter muita gente. Eu digo sinceramente que se dos 1.000 alunos que nós temos, 100 conseguirem produzir obras importantes, nós já criamos outra hegemonia só com isso. Quer dizer, você puxa para si, você, por mérito, você puxa para si a autoridade intelectual. A autoridade intelectual é o seguinte, você não precisa ter poder. Que poder tenho eu, meu filho? Não tenho poder, não tenho dinheiro, não tenho coisa nenhuma. Mas eu falo, as coisas, a universidade brasileira inteira treme nos alicerces. Porque eles não têm autoridade. Eu digo sinceramente para você, eu sozinho, com o que eu já fiz, eu tenho autoridade suficiente para impugnar a validade de todas as faculdades de filosofia no Brasil. E vocês não valem nada, vocês são todos vigaristas. Vocês não têm autoridade nenhuma para diplomar um filósofo. Como vocês ousam diplomar um filósofo? Como quem não é filósofo pode diplomar outro filósofo, meu Deus do céu? Isso é um escândalo. Isso é uma vigarice tão grande quanto o Mensalão. Você vê, o Paulo Giraldelli tem diploma de filósofo. Para ele dizer que o Michael Jackson é o grande pensador americano dos últimos tempos porque ele inaugurou uma nova linguagem dos quadris. Quer dizer, a coisa... Depois aparece a história de que o Lula tentou estuprar o sujeito na cadeia, né? Eu digo, mas o país que aceita dar o diploma de filósofo ao Paulo Giraldelli só pode ser presidido por um estuprador. E no ministério, né, vai ter, então, falsário, vigarista, narcotraficante, proxeneta. É isso que nós estamos tendo. Quer dizer, todo o poder é o banditismo. Muito bem. Só que para formar essa intelectualidade, nós precisamos de muitas pessoas. Pode 100 é muito. Mas eu espero que os 1000 consigam realizar isso. Os 1000 ou mais, que outro 500 também. Pessoas que tenham verdadeira consciência de si. E que entendam que são filósofos e que têm que agir como filósofos. É? Portanto, têm que ter consciência intelectual plena do que estão fazendo. E quando não têm consciência intelectual, não façam nada. É? O próprio da autoridade intelectual é a sua lentidão. Ao passo que o poder tem que tomar atitudes imediatas. Tem que agir no momento. A autoridade intelectual não é mais a minha, ela pode levar muito tempo até ter uma consciência do que é o certo e errado. Né? Então, isso quer dizer que, a rigor, mas para nós não existe o não intelectual. Não existe o não filósofo. Se o sujeito assistiu, sei lá, 10, 20, 30 aulas de assiste o curso durante um ano, dois, eu digo, ele não tem, ninguém tem o direito de dizer, eu estou aqui apenas, né, por uma autoajuda, para me beneficiar, para eu melhorar um pouquinho, mas se eu não quero ser um intelectual, não quero ser um filósofo, você já é desgraçado, e você já tem essa responsabilidade. Se você não assume isto, você vai usar tudo isto que eu estou lhe ensinando como um instrumento para adornar, embelezar ou aliviar a sua porca vida. Mas na hora das decisões importantes, você vai seguir outros critérios que estão infinitamente abaixo disso. Você, sobretudo, vai voltar àquela famosa dualidade burguesa de que existe aqui a vida, prática, e existe ali o mundo dos estudos. E a vida, na vida prática, tudo tem que ser decidido de acordo com os critérios costumeiros que você já aprendeu com o papai, com a mamãe, ou na empresa que você trabalha, ou com os seus colegas de ofício, etc, etc. Então, essas decisões serão tomadas na base do amortecimento da consciência. E na base, vamos dizer, do auto-julgamento moral minimalista, onde você reduz ao mínimo a sua responsabilidade. Então, se você entendeu qual é a função do aluno desse curso, durante o curso, se você entendeu qual é a função da intelectualidade na sociedade maior, você tem que meter na sua cabeça que a sua maior e única responsabilidade é decidir as coisas como intelectual e fomentar a vida intelectual no seu mais alto nível possível. Qualquer outro interesse que você tenha deve ser posto a serviço disso integralmente. Então, por exemplo, um intelectual, ele não tem, um intelectual, um filósofo, ele não tem nenhum direito de fazer nada na sociedade humana sem ter em conta as consequências que isso vai desencadear a longo prazo sobre as outras pessoas. Então, por exemplo, como você administra sua própria família? Outro dia eu recebi uma carta, não vou dar o nome da pessoa, de uma mulher que se queixava. Mas o meu marido agora, ele não liga mais para mim, ele só fica estudando. E a mulher pedindo um conselho para mim. Tá, qual é o meu conselho, dona? Toma vergonha na cara. Faça o que o seu marido está fazendo. siga o seu marido. Você tem obrigação de seguir. Se fosse o marido, ele diria, siga a sua mulher. Porque quando é a mulher que vai na frente e o marido não quer ir, é pior ainda. Por quê? Quando é a mulher que fica para trás, o marido ainda pode carregar ela nas costas. Mas se o marido ficar para trás, e ao mesmo tempo ele tem o poder natural do macho, mesmo na sociedade nossa, o macho está sendo mais forte fisicamente, pelo menos, né? Tá certo? E ele fala mais grosso. E ele intimida mais. Né? Aristóteles dizia que, vamos dizer, é próprio, vamos dizer, da beleza do homem maduro, né? Ele descreve a beleza dos vários tipos, da criança, do jovem, etc. A beleza do homem maduro implica que ela tenha um certo poder intimidante. Digo, se não tiver isso, meu filho, você tem a beleza do jovem, então, portanto, é alguma coisa errada. Um jovem de 14 anos, né? Não tem nada intimidante nele, mas quando ele já chegou 30, 40, falou, peraí, se você não inspira nem um pouco de medo, então tu não é um homem adulto. E isso não está, evidentemente, no tipo da beleza da mulher. A beleza da mulher pode transmitir, vamos dizer, um certo fascínio, que pode implicar um medo, mas é o simples medo da infelicidade. A mulher linda, bela, ela tem o poder de te tornar infeliz se ela não gostar de você. Mas você pode encher ela de porrada e mandar ela para o hospital, meu filho. Ela não pode fazer isso com você. Então, você diz, pode haver um elemento atemorizante na beleza feminina, mas é um temor não de um malefício que ela vai te fazer, mas de um benefício que ela vai te negar. Agora, o temor que o homem maduro impõe é o temor de um malefício. É muito pior, né? Então, uma mulher bonita, se uma mulher bonita te virou a cara, você pode achar outra. Agora, se a mulher está apanhando o marido, o que, é que ela vai fazer? Ela não tem opção. Não tem para onde correr. Então, por exemplo, quando o marido fica num nível de consciência inferior e a mulher só fala, é uma desgraça, e eu já vi isso acontecer tantas vezes. Porque o Brasil é o país do caranguejo no balde. Você vê um caranguejo sair do balde, ele puxa a perna, pendura a perna desgraçada para cair. Ninguém quer ir junto. Fala, não, peraí, meu marido está evoluindo, está aprendendo um monte de coisa. Vamos lá, ué. Hã? Que seria o certo. Então, era ele que devia estar se queixando dela. E, no entanto, veja como é as coisas. Ela vem se queixar dele. A senhora deve estar me ouvindo. E sabe o que é da senhora que eu estou falando. Então, seu marido não presta mais atenção na senhora, fala, e por quem disse que a senhora merece atenção? A senhora tem que prestar atenção no que ele está prestando atenção. Porque amar uma pessoa não é ficar prestando atenção nela, é prestar atenção naquilo que está prestando atenção. Quer dizer que a conjunção entre as almas que se amam se dá num ponto que está para além delas, que não é nenhuma nem a outra. Por mais bonito que a senhora seja, por mais atraente que seja o seu marido, eu ficar um olhando para o outro que nem dois bestas. Ah, que maravilha. O tempo todo, eu digo, fica isso uma semana e depois enche o saco, né? Tem que prestar atenção numa coisa mais elevada que atrai aos dois. Aquilo que vai para cima converge e junta as almas. Né? E é ali que se dá o verdadeiro amor, o verdadeiro casamento. Então, minha senhora, largue de ser preguiçosa. Passa a se interessar pelo que interessa ao seu marido. Agora, se a senhora tem preguiça, peça para ele dar umas palmadas na senhora. Para a senhora acordar. Tá? Falou, olha, eu estou aqui muito vagabundo, né? Mereço um chacoalhão aí. Né? É isso que tem que fazer. Se a senhora não merece pancada, merece pelo menos uma boa bronca do seu marido. Mas, ele talvez já não goste tanto da senhora a ponto de lhe dar a bronca. Então, comece a fazer algo para merecer uma bronca. A hora que ele começar a dar bronca, é que ele... A senhora está restaurando o amor dele. Quer dizer, ele espera algo da senhora. Então, você já não espera mais nada. Então, é porque o amor diminuiu bastante. Então, comece a se interessar pelo que ele está fazendo. Olhe para onde ele está olhando, em vez de ficar olhando para o seu próprio umbigo e dizendo, por que que ele não olha para mim? Olhe para onde ele está olhando e a senhora vai começar a merecer dele pelo menos uma bronca. Que já é sinal que o amor está voltando. Porque ninguém vai dar, ficar dando bronca numa pessoa que não tem importância para ela, né? Se você dá bronca, você presta atenção. Acontece que dessa dualidade burguesa de vida, prática e estudo, surge a religião burguesa. Que é a coisa mais abominável e demoníaca que alguém já inventou no mundo. O burguês, minha gente, o burguês vai tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno. Quando Jesus Cristo disse, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, era disso que ele estava falando. A religião burguesa é o seguinte. Aqui tem o plano da salvação da minha alma. E aqui tem o plano do conhecimento. O que interessa é ser uma boa pessoa, não pecar, rezar, confessar como cada. Daí eu vou para o céu. Conhecimento? Ah, é coisa para intelectuais. Ou é uma coisa mundana. Ora, vocês leram o começo, eu li para vocês aqui o começo do Didascálico do Hudson Vitor. Onde ele diz, o estudo levará você ao Cristo. Quando ele diz a sapiência, ali está bem explicado na tradução. A sapiência não é a simples, o simples conhecimento, matéria do conhecimento, mas é a segunda pessoa da Trindade, é o Logos Divino. Ele diz, o estudo levará você a isto. Hã? Clemente de Alexandria dizia, a filosofia é o pedagogo que leva você ao Cristo. Volte ao começo da nossa aula e você entenderá por que que o conhecimento faz isso. Porque é o conhecimento que cria os vários prismas pelos quais você pode olhar a sua alma e ter um conhecimento, ainda que vago, da forma que ela, total que ela está adquirindo, e é isto que você vai mostrar a Deus na confissão. Sabendo que Deus conhece a sua forma total muito melhor do que você. E que cada vez que você tentar mostrar a forma total, ele vai completar. Vai completar até o ponto em que você aguenta saber agora. Agora, como é que pessoas que têm, por exemplo, instrução universitária, ele tem um advogado, um sociólogo, etc., etc., como é que pode acreditar nessa besteira de que a sua religião, a sua prática espiritual que vai levar você para a saudação da alma, né, é independente do nível de conhecimento que você tenha? Quer dizer, você quer brincar agora do pobrezinho de espírito? Ah, eu sou tão inocentinho. Tinha uma menina que gozava na cara disso, dizendo assim, as pessoas falam assim, eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Quer se fazer de criancinha, desgraçado. Quer ser alminha pura de criança. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a ignorância dele, que é a ignorância culpada, feia, grotesca, e fingindo que é a inocência evangélica. Tu vai para o inferno direto, desgraçado, se continuar assim. Se tu continuar assim, você vai para o inferno. Por exemplo, o cara chega lá, ele vai confessar, diz, eu fui na casa de massagem, eu enganei um sujeito num negócio aí. Ah, é? Por que não confessa assim? Meu Deus, na hora de tomar minhas decisões, eu não levei em conta o conjunto do que eu sei. Eu não levei em conta a verdade que eu conheço. Eu procurei ver só um pedacinho, porque aquele pedacinho é mais fácil de eu lidar. E, portanto, meu Deus, eu descumpri o primeiro mandamento. E se eu descumpri o primeiro, eu já descumpri os outros 9. Mesmo que, não comi a mulher do vizinho, não trapaceei, não fiz isso, não fiz aquilo. Meu filho, tu já violou o primeiro. E tu nunca vai confessar isso. Por quê? Porque isso não é o tipo do pecado que os outros burgueses reparem. Tá entendendo? Então o que você está fazendo? Você está criando uma alma podre e praticando lá a sua religiãozinha. Porque eu conheço inúmeras pessoas, né, que, sobretudo no campo empresarial, então, são centenas de pessoas que eu conheço que fazem a mesma coisa. Quer dizer, eles sabem qual é a situação do Brasil. Eles sabem para onde nós estamos indo. Mas acontece o seguinte, que fizeram negócio com o governo, estão ganhando dinheiro. Então, ah, eu não vou me comprometer. Eu não vou arrumar briga. Então, o que ele faz? Ele pode até... Ah, mas eu quero fazer algo para eu me sentir melhor. Então, eu vou na igreja e confesso meus pecados. Né? Faço preces. Mas, note bem. O seu compromisso vital não é com a verdade. Não é com a consciência. A verdade e a consciência são elementos que você usa para aliviar a sua vida. Né? Então, se por exemplo, se você é um político, um empresário, uma pessoa de... É um técnico, alguma coisa, etc, etc. As suas grandes decisões jamais levarão em conta a parte mais alta do que você sabe. Porque para fazer isso, você precisaria mudar, transfigurar os critérios da sua existência, meu filho. Muito mais profundamente do que você imagina. E, sobretudo, você precisaria sair desta dualidade burguesa de vida, prática e estudo, da religião burguesa de conhecimento versus salvação, e da outra dualidade burguesa, que é a dualidade, vamos dizer, do interesse e do bem. Quer dizer, você acha assim, não, tem coisa que está certa, mas na vida prática, na vida dos negócios, tem coisa assim. Ora, se você acha isso, é que você está achando o seguinte, que só quem dá dinheiro para você é Satanás. Então, ah, eu obedeço a Deus, etc. Mas na hora de eu ganhar dinheiro, eu preciso obedecer o Satanás. Fala, Satanás não dá um tostão para ninguém, desgraçado. Quando ele te dá o dinheiro para você tomar a vida. Eu vejo, por exemplo, todo este pessoal que encheu a esquerda de dinheiro, hein, para aplacar os inimigos e achando-se esperto, eu também comprei os comunistas, etc, etc. Agora estão todos pagando por isso. Está aí o homem lá da Laranjeira, está aí o Daniel Dantas, está aí um monte. Essa semana mesmo apareceu mais dois ou três casos aí. Leia um artigo do Zé Nivaldo, que ele chamou de... Está publicado no Mídia Sem Máscara com o título de Poder Sem Limites. Ele tinha dado o título, mudei só o título para dar mais impacto para o analista. Poder Sem Limites. Leia lá, você vê o que está acontecendo com a burguesia brasileira. Eu tenho um monte de alunos que são a burguesia brasileira, mas um monte. Mais de 100. Então, não olha, meu filho, se você... Se tem uma circunstância altamente corruptora, tá certo? Onde um inimigo seu, alguém que professou matar você, está te oferecendo um dinheirinho, ou mesmo um dinheirão, ele sabe o que está fazendo. Agora, se você colabora com ele só porque você está ganhando dinheiro, então você apostou na sua própria morte e é isso que você vai ter. Às vezes demora um pouco. Quer dizer, um empresário inculto, burro, certo? Bom, se ele entrar nisso por ignorância, limpo ele não está. Porque ele colaborou com o mal de qualquer. Agora, se você foi meu aluno, desgraçado, você tem obrigação de ser capaz de prever o que vai acontecer. Você tem que conhecer a sociedade brasileira para saber o que vai acontecer. E você tem que agir em função do que você sabe que vai acontecer. E não daquilo que você espera que o enriqueça mais. Ah, eu quero ter uma esperança. Você quer ter uma esperança do quê? De ganhar mais dinheiro? Mesmo que seja a custa da desgraça de todos, mesmo que seja a custa de sustentar no poder, tá certo? Toda, vamos dizer, esta malha de interesses de FARC, de Folha de São Paulo, de PCC e terrorismo islâmico, tudo isso presidido por um estuprador. Não faz o menor sentido. Sobretudo se você foi meu aluno. E não pense que indo à igreja você vai aplacar isso aqui. E não pense que sequer colaborando com isso aqui, você vai aplacar o que você fez. Você vai corrigir o que você fez. Porque você está fomentando o mal em dose, o mal para todo mundo e você quer o bem para você. Ah, eu vou lá no curso do Olavo, eu aprendo umas coisas, eu vou na igreja. Eu digo, epa, peraí. Você sabe o que o Olavo está fazendo? O Olavo está formando uma nova intelectualidade. Isso aqui é um apostolado. Eu não conheço uma única entidade da igreja que esteja fazendo nada de mais importante. Tudo que estão fazendo é nada. É só estética, é só para satisfazer a vaidade burguesa. Tudo. E ainda tem a cara de pau de oferecer às pessoas a salvação da alma. Digo, se você não dedicou todo o conjunto da sua vida, você não re-hierarquizou a sua vida de uma maneira altamente inteligente. Fala, não, agora aqui estou estudando por lá, ele me deu os meios de aprender, eu posso entender como funciona a sociedade humana e posso saber para onde ela está indo. Eu tenho que agir em consequência, eu tenho que agir com base na consciência que eu tenho do que está acontecendo e de quais são as forças históricas postas em movimento. E para onde a coisa está indo? E como é que nós podemos evitar a catástrofe ou pelo menos minimizar os seus efeitos? Isto tem que ser a sua preocupação e isto tem que dirigir o conjunto do seu, da sua vida, incluindo o seu empreendimento. Por exemplo, seu primeiro dever. Você tem que desatrelar os interesses da sua empresa dos interesses do governo. E, portanto, os interesses do PT. Vocês têm que desatrelar. Mesmo que você tenha que fazer como certos empresários da Lisa, depois eu te dou um exemplo. A fábrica Taurus. A fábrica Taurus, é evidente que, no Brasil, os interesses dela estão atrelados ao governo, porque só o governo é comprador de armas. O que a Taurus fez? Se instalou aqui nos Estados Unidos. E aqui ganha mil vezes mais dinheiro que ganha no Brasil. A Taurus é hoje a maior fabricante de armas pequenas dos Estados Unidos. Isso quer dizer que eles não precisam se ajoelhar diante do PT. Eles têm condição de negociar. Agora, o outro, que baixou a cabeça para o PT, ele acha que é o esperto. Por quê? Porque ele acredita que existe o bem e a verdade, o conhecimento de um lado e o interesse prático do outro. Eu não estou querendo estrapalhar seus negócios, ao contrário, estou querendo que você prospere um milhão de vezes mais do que você prosperava antes. E eu sei como fazer isso. Agora, se você prefere outra via, você estragou sua vida, meu filho. E você vai precisar de pseudo-consolações. Ou religiosas, ou lúdicas. E você está danando a sua alma. Ah, mas o padre absolveu. A absolvição dura 5 minutos. Você está em estado de graça por 5 minutos. E saiu dali e já vai fazer outro. Se a sua vida está estruturalmente montada nesse engodo, nesse engano, você está no pecado permanente. Porque você sabe, ou pelo menos tem a obrigação de saber, para onde as coisas estão indo, o que, que está realmente em jogo no Brasil, e qual é a imensa desgraça que está se preparando. E que já está acontecendo, na verdade. Ah, mas eu não quero saber disso, porque a gente está ganhando, eu tenho uma esperança, as coisas vão melhorar, eu vou merecer o Zé Serra. Meu Deus do céu. Quer dizer, você acha que essa ingenuidade política é esperteza? É porque o que se chama de esperteza no Brasil é vigarice de ladrãozinho. Para mim, a esperteza é a grande estratégia. A esperteza é vencer. Não é tirar uma vantagenzinha. Você ganha dinheirinho e perde cada vez mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. Hoje qualquer fiscal de qualquer repartição federal pode entrar, cuspir na sua cara e você vai ter que dizer amém. Se quiserem fechar a sua empresa, fecha em 5 minutos. Então você está vivendo de favor. É isso que eu quero para você? Não, meu filho, eu quero a sua independência, eu quero a sua prosperidade, eu quero a sua riqueza, eu quero o seu poder. É isso que eu quero para você. Todos que são empresários, e que se não são empresários, que estão na política, estão qualquer... é isso que eu também quero para você. Então, compreender o conjunto da sociedade, levar a sua consciência ao ponto de você tomar cada decisão olhando, vamos dizer, o conjunto e não apenas aquele pedacinho que você está acostumado, isso é obrigação de todo aluno deste curso. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida religiosa, onde quer que seja, nós temos que elevar o nível de consciência. Ou seja, nunca podemos agir como se um dos nossos papéis sociais constituísse uma substância real. Papel social é só uma posição na qual você está no momento. Ele não é sua substância real. Hã? Claro, nós temos que lidar com o papel social. Mas temos que usá-lo para a finalidade geral. E não assim, ter duas finalidades. Aqui tem, eu estou fazendo curso, estou estudando filosofia, estou até seguindo religião, etc. E ali tem o meu trabalho, que não tem nada a ver com isso. E o seu trabalho tem tudo a ver com isso. E te digo, onde quer que você siga o que eu estou falando, você vai acrescentar o pouco de poder que você tem, que no caso é um poder negativo, você vai acrescentar alguma autoridade em cima. Então, nada dessas desculpas, nós não podemos cair nessas coisas. Note bem, se você pegar essas organizações religiosas que tem no Brasil, que são grandes, enormes, algumas milionárias, e tem 100 vezes mais gente do que o nosso curso. Me diga um centímetro de terreno que eles tenham conquistado nos últimos 20 anos. Nada. Cada vez mais com o rabo entre as pernas. Cada vez mais de cabeça baixa. Eu até escrevi um artigo essa semana dizendo o seguinte. O César Benjamin publicou na Folha de São Paulo um artigo em que ele conta que em 94 ouviu o Lula se gabar de que quando ele estava preso na cadeia, ele disse, eu não aguentaria ficar preso muito tempo na cadeia, porque literalmente não vivo sem buceta. Podemos até compreender. Mas, por falta do referido órgão feminino, ele tentou estuprar um rapaz dentro da cadeia. Então, você vê, o Reinaldo Azevedo, que é meu amigo, que é um homem que eu respeito, que não é um cara que não tem cumplicidade nenhuma com o mal que está acontecendo no Brasil, ele começa o artigo dele dizendo assim: eu não tenho nada a ver com a vida privada dos políticos, a não ser quando elas contrariam os princípios pelos quais eles dizem lutar. E mais adiante ele coloca lá o César Benjamin como sendo um adversário respeitável com o qual se pode discutir civilizadamente. Eu digo, olha, o que significa isso aí? Significa total falta de sensibilidade moral para julgar a coisa na sua verdadeira gravidade. Você estuprar um prisioneiro na cadeia, tentar estuprar um prisioneiro na cadeia diante dos outros prisioneiros da mesma cela e num edifício de propriedade do Estado, não é vida privada. É um crime, tentativa de estupro, cometido diante de testemunhas e num prédio do Estado. Então por que vi com essa atenuação de vida privada, não falo da vida privada? Mas nada de vida privada nisso aí. E segundo, esse seu César Benjamin, ele ficou sabendo da coisa em 94. O que ele fez? Saiu, foi na primeira delegacia e falou, acabo de ouvir uma confissão de crime e tenho aqui que denunciar. Então você tem que abrir o inquérito, tem que chamar a vítima, tem que chamar as testemunhas e tem que esclarecer isso aí. Foi isso que ele fez? Não, ele escondeu, porque isso podia queimar a reputação dos partidos de esquerda. Passados 15 anos, o que aconteceu? Aconteceu que o partido dele, o PSOL, agora tem interesses antagônicos aos da candidata lulista, Dilma Rousseff. Então, daí ele vai na Folha e denuncia aquilo que ele soube em 94. Se ele tivesse contado isso antes, o Lula jamais seria presidente da República. Ele seria nem candidato. Esse homem podia ter mudado o curso da história do país. Mas não interessava a esquerda. E eu digo, o Reinaldo Azevedo, que é evidentemente um homem bom, e frequentemente um homem lúcido, ele não percebe a gravidade do crime do Lula e não percebe a gravidade do crime do César Benjamin. César Benjamin é tão ruim quanto o Lula. Ele ajudou, pela sua omissão deliberada e constante e repetida durante 15 anos, um estuprador a se tornar presidente da República. E agora vem fazer de conta que é o denunciante corajoso, moralista, que está chocado com o comportamento do outro. E só está fazendo isso porque agora ele está no PSOL e está contra a Dilma Rousseff, candidato lulista, então ele não quer. Então agora se tornou, a denúncia se tornou politicamente conveniente. Então, veja o ponto em que esse país baixou, minha gente. Hã? Em que não só essas coisas acontecem, mas que, vamos dizer, o jornalista, o comentarista mais hostil ao governo, que tem na grande mídia, não é capaz de perceber a verdadeira gravidade do que ele está falando. Ele atenua tudo, sem querer, mas atenua. Se nós continuarmos arrumando desculpinha para fazer certas concessões que são desnecessárias, são autodestrutivas a longo prazo, parecem vantajosas na hora, mas a longo prazo não são, se a gente continuar com isso, nós estamos aceitando essa degradação. Nós queremos ser governados por um estuprador. Porque queremos ser governados por bandido, nós queremos ser roubados, nós queremos ser assassinados, nós queremos que tomem tudo que nós temos, nos deem tapa na cara, nos cultuem e nós ainda vamos dizer, sim, senhor, excelência. No Brasil, é claro, o empresariado nacional inteiro é culpado disso. Assim, tem uma ou duas exceções. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o estudo da filosofia, o desenvolvimento da vida intelectual tem que estar no centro e no topo da sua vida. E isto tem que dirigir, tem que presidir a totalidade das suas decisões na vida, em relação com suas decisões de casamento, sua decisão de família, sua decisão de viagem, sua decisão de empresarial, sua decisão profissional, tudo. De modo que tudo venha do seu centro e reflita uma personalidade inteira com toda a consciência que ela tem das suas motivações, das causas dos seus atos e das consequências dos seus atos. Se não, bom, você está tentando criar, vamos dizer, um simulacro de vida intelectual e até de vida espiritual, de vida religiosa, né? Para encobrir a fossa da sua vida. Visto dentro dessas perspectivas, quando eu digo para vocês, olha, o estudo, como dizia São Vitor, o estudo é o que vai te levar ao Cristo. As pessoas entendem, o estudo é o que vai te levar à Igreja Católica. Ou à Igreja Protestante, ou sei lá o quê. Né? E quando o sujeito, depois de muito tempo, ele, voltei à Igreja Católica. Então pronto, o curso do Olavo atingiu seus objetivos. Eu digo, um momento. Não é disso que eu falei. Se seguir a vida religiosa é sua obrigação e já era antes de você entrar aqui. É? Estar na Igreja Católica, meu filho, até o Leonardo Boff esteve lá. É? O presidente da União Europeia, que é o homem do governo mundial, está lá também. É? E toda a ordem jesuíta, que é oficialmente, desde o comandante até o último, um órgão marxista revolucionário, empenhado em destruir a igreja, todos eles estão dentro da Igreja Católica. Por exemplo, que vantagem Maria leva de estar dentro da Igreja Católica? O que significa estar dentro da Igreja Católica? Não significa nada, meu filho. É? Não significa mais nada. É? Então, no entanto, muitos alunos meus, quando encontram o primeiro padre que lhe diz tal qual foi diferente do que eu falei, eles vão seguir o padre. Ah, porque o padre representa a Igreja Católica. Falou, quem disse? Você não sabe nem se a ordenação dele foi regular, porque tem milhares de padres que estão aí, que foram depois do Concílio Vaticano II, foram ordenados irregularmente e não são nem padres. Você nunca sabe. Portanto, o que é para fazer? Não é para seguir orientação de nenhum. Nunca. A não ser que você tenha estrita certeza do que ele é, de onde ele veio e o que ele está fazendo lá dentro. Isso leva muito tempo para descobrir. Você diz, ah, mas ele é um padre conservador. Fala, oh, meu Deus do céu. E você acha que todo mundo que trabalha para a KGB sai dizendo, eu sou da KGB, sou comunista, viva Karl Marx. O que é isso? Esse pessoal que botou, né, todo esse bando de corrupto, pedófilo dentro da igreja aqui, né, você acha que eles, quando começaram a fazer isso, chegaram lá dizendo, tudo vestido de cor de rosa, vestido de arco-íris, nós somos um movimento gay, viemos aqui para esculhambar? Para não, eram pessoas realmente respeitáveis. Na aparência. Então, querido, o contato com a Igreja Católica é o seguinte, tu vai na missa, confessa e comunga. Por quê? Se o padre estiver, for ordenado irregularmente, é, ele vai para o inferno. Mas você não vai. Confessa e comunga e não conversa com padre nenhum. Eu, no Brasil inteiro, só tenho um padre que eu confio. O padre Paulo Ricardo Azevedo, porque eu conheço a história dele. Não digo que não tenha mais nenhum. Eu digo, eu só conheço um. Que dizer, honra a camiseta. Os outros não confiam em ninguém. Ah, mas o cara é de não sei o que, da entidade conservadora. Espera para ver a história dele. Espera para conhecer tudo. E mesmo assim, se te convidar para qualquer coisa, não vá. Convidou para a entidade tal, não vá. Convidou para tal coisa, não vá. Eu digo isso há anos, mas a coisa não entra na cabeça. Por quê? Meus filhos, é o seguinte, se você ainda tem a energia para aguentar mal um pouco, eu sei que hoje eu estou falando demais, mas é preciso falar. O que você pensa que os tempos vindouros reservam à igreja? Uma grande vitória, hein? Vai todo mundo voltar para a igreja católica, vai sanear, vai ficar tudo. Não é nada disso, meu. O que reserva uma catástrofe sem precedentes. E os que são católicos não são protestantes. O protestante acredita que ele tem uma linha direta com Jesus Cristo. É. O católico sabe que não tem. Ele precisa de um negócio chamado igreja. Ele diz, bom, você olha em volta, não tem igreja. O que você tem que fazer? Você tem que ser fiel à igreja em espírito. E fazer o que é do teu dever. Agora, se você precisa daquela consolação, que é ter uma comunidade, ter uma instituição, né? Meu filho, isso nunca foi a igreja. Lê a história dos primeiros séculos da igreja. Meu filho, os primeiros 18 papas, nenhum morreu na cama. Foram todos executados. Todos. Isso é a Igreja Católica. Será que alguém naquele tempo entrou na Igreja Católica para obter uma segurança na sociedade? Os cristãos, pela legislação romana, eles não tinham direito a ter bens. Eles podiam ser presos a qualquer momento, sem necessidade de outra acusação, senão eles eram cristãos, e ser atirados, vamos dizer, aos leões, ser comido na arena, sem necessidade de nenhuma acusação. E milhares foram. Aí quando chegou pelo, sei lá, 12º Papa, uma coisa assim, o Papa chamava-se Ponciano, e surgiu um opositor dele, chamado Hipólito. E Hipólito era um sujeito muito radical, muito purista, muito moralista, que ele dizia o seguinte, não, se uma pessoa foi expelida da igreja, nós não podemos aceitá-la de volta. Então, é a prostituta, nós botamos daqui para fora. Sabe? E o Ponciano, o Papa, dizia, não foi isso que Jesus Cristo ensinou. O sujeito se arrepende, temos que aceitá-la de volta. Aí o Hipólito, né, com aquela indignação moral. Sabe aquela indignação moral que a gente vê, às vezes, enquanto a gente liga a ver se o pastor protestante ou o bispo Macedo falando com o outro, comeu a mulher do vizinho. Né? Aquela indignação moral, né? Da santidade inflamada contra o pecado no mundo. Tá? Hipólito pegou, se elegeu antipapa. Quer dizer, se nomeou esse próprio antipapa, baseado numa minoria lá, que é uma eleição totalmente irregular, foi o primeiro antipapa da história. Pouco tempo depois, os romanos, que estão um pouco se lixando para as divergências internas da Igreja Católica, pegaram Hipólito e mandaram, após ter submetido a torturas horríveis, mandaram para as minas, acho que é mina de prata, mina de um outro metal qualquer, né, na Sardenha, que é um lugar que só tinha pedra, não tinha árvore, não tinha nada, deserto total, mas onde tinha muito metal. Então, uma das condenações, se os sujeito não era jogado na arena dos leões, ou não morria logo na tortura, era mandado para a mina. Se tivesse um pouco mais fortinho, ia para a mina. Chegava na mina, primeira providência, castravam você. Imediatamente. Segundo, te prendiam umas correntes que jamais te permitiu ficar de pé. Você tinha que ficar curvado o tempo todo. E no primeiro dia, você já levava de cara, chegou 60 chibatadas, depois capa o cara, depois põe na corrente. 70% morreram no primeiro dia. Hipólito foi condenado a isto. Uma semana depois, o próprio Papa Ponciano também foi. E também foi mandado para a mesma mina. E chega lá e encontra o seu inimigo. E ali, Hipólito confessa o seu erro para o Papa. Ele estava errado, você tinha razão. Pediu absolvição, o Papa deu. E os dois morreram logo em seguida. E isso é a Igreja Católica. Agora você está lá porque é um suporte institucional, vagabundo. Isso é imoral. Absolutamente imoral. Você já confessou isso alguma vez? Digo, olha, o Olavo chega e diz uma coisa que saiu direto da boca de Jesus Cristo, que Jesus diz aquilo e ele está sempre repetindo aquilo. Mas tem lá o padre falou outra coisa, eu sigo o padre, porque o padre representa a instituição. Você confessou isso alguma vez? Isso é um pecado monstruoso. O Olavo não é nada, minha gente. O Olavo é um pecador, filha da puta, sem vergonha. Mas é o seguinte, eu estou dizendo a verdade. Eu não tenho carta na manga. Eu não tenho objetivos não declarados. Eu estou declarando todos os meus objetivos. Eu não estou angariando apoio para um empreendimento cujas finalidades últimas você desconhece. Eu estou dizendo qual é o objetivo. E mais ainda, você sabe que eu não vou fiscalizar se você cumpre esse objetivo ou não. Eu não tenho meio de fiscalizar e nem quero fiscalizar. Eu não tenho poder sobre vocês. Nenhum poder. Se vocês todos quiserem me trair, me vender para o capeta amanhã, todos podem fazer. O que eu vou poder fazer? Nada. Vocês não fazem porque não querem. Agora, as organizações que se por elas não são assim, meu filho. Elas têm dinheiro, têm poder e têm uma organização hierárquica onde você nem sabe quais são as decisões tomadas no mais alto nível. Você não sabe qual é o comprometimento político que tem. E você leva anos para descobrir. Quer dizer, quando a ordem jesuíta inteira traiu a igreja, a começar, vamos dizer, pelo padre Arrupe, que era o chefe, os papas levaram 20 anos para perceber. O papa, agora você vai dizer que o papa não está informado. E conseguiram esconder do papa o que estava acontecendo. Por exemplo, que, vamos dizer, o pessoal da Nicarágua, os padres jesuítas da Nicarágua, eram todos marxistas, comunistas, estavam querendo fazer uma revolução comunista. O Paulo VI levou um tempão para descobrir isso aí. Ele até quase à véspera da morte, ele acreditava, não, eles querem apenas derrubar a ditadura, implantar a democracia. Acreditava nessa besteira. Agora, você sabe onde você está se metendo quando se mete na organização? Você sabe quanto tempo de pesquisa leva para você descobrir isso? Se você, meu aluno, você não tem o direito de se aproximar disso antes de você saber tudo a respeito. Tudo. Se você, eu não sei nada contra, eu digo, mas hoje nós estamos pisando em ovos, meu filho. Você tem que aprender o seguinte, não há suporte institucional. Nós vamos assumir essa responsabilidade na nossa solidão e perante Deus. Claro que de vez em quando nós temos esta breve consolação de poder estar juntos pela internet. Não podemos sequer nos reunir. Se eu quiser reunir esses 1000 alunos, já pensou o dinheirão que isso custaria? Vamos fazer aqui um congresso do curso online de filosofia. Vai todo mundo lá, vamos nos encontrar em Miami, num hotel de 5 estrelas. Nós não vamos poder fazer isso, gente. De vez em quando vem um, vem outro. O nosso contato é quase tudo por internet. Isso é uma pequena consolação que nós temos, mas o essencial do nosso serviço é feito na nossa solidão. É? Não é solidão total. Você não está fazendo voto de celibato clerical, sabe? Porque a gente faz um voto de celibato clerical, a gente já manda o cara lá para o deserto do Saara, para ele, São Simeão Estilita, construindo um poste e botando ele lá em cima, falando, não sai daí. Nós não estamos fazendo isso com ninguém. Você pode casar, você pode ter uma boa esposa, você pode ter filhos, vão gostar de você, vão amar você, vai ter um cachorro, o cachorro vai abanar a calda para você, tem todas essas consolações, vamos dizer, modestas, humildes da vida, mas que são tão importantes para nós. Tudo isso você pode ter. É? Mas as tuas grandes decisões são tomadas sozinhas. Tem que ser tomado com base no conhecimento. É? E, sobretudo, se é para você fazer uma coisa que eu digo para não fazer, pode acontecer. De você estar certo, eu estar errado. Qual é a tua obrigação? Você tem que estudar o assunto tanto quanto eu estudaria. Durante anos. Para depois você chegar e dizer, ó, aqui, professor, não é assim que você falou, é coisa diferente. E se você tiver razão, eu vou dizer que sim. Então, está entendendo? Contato com a igreja católica, ou com a igreja evangélica, porque a igreja evangélica não está melhor, pelo menos no Brasil. É assim, você é evangélico, então você vai lá, ouve o culto, canta os hinos e sai correndo. Por quê? Ninguém jamais foi para o inferno por rezar, cantar hinos e louvor ao Senhor. Nunca foi, que eu saiba. Então, enquanto você está fazendo isso aí, está inocente. Ah, mas agora convidar para entrar no grupo, não sei o que. Opa. Ah, agora não posso, estou ocupado. Nenhum envolvimento com nada. Se você vai na igreja, recebe o sacramento, você fez tudo o que é preciso fazer. Então fica aí, vamos dizer, esta mensagem. Quando vocês ouvirem isso, eu vou estar viajando. Mas eu creio que a maioria que está online ouviu aqui até o fim, os outros vão ouvir durante a semana. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Semana que vem eu tenho aula normalmente. Então vamos lá, faça a pergunta. Primeira pergunta, então, é se há algum problema no fato de que essa nova intelectualidade, essa nova autoridade espiritual, que é dever do grupo criar ser no futuro, se há um problema de que essa autoridade espiritual seja necessariamente laica. Não há problema nenhum e ela tem que ser. Por quê? Porque eu disse, a instituição está minada. Eu digo, você na igreja de hoje, você não sabe quem é quem. E para você saber, um único cara, você pode dizer, tem uma suspeita, você não sabe, né? A coisa é cheia de segredos. Não há nada mais, vamos dizer, secreto e impenetrável do que a política do Vaticano. Nós sabemos que há 2 grandes grupos em guerra ali dentro. Um é a Companhia de Jesus e o teu Papa. Eu estou com o Papa, evidentemente. Está certo? Agora, você sabia que a Companhia de Jesus entrou nesse negócio, entrou assim maciçamente contra, né? Isso não basta para te orientar, porque não é só a Companhia de Jesus. E também dentro da Companhia de Jesus, tem gente boa que não está metida nisso, mas é 1 ou 2, né? Então, a gente não sabe em que terreno está lidando. Falou, bom, então, quer dizer, nós somos fiéis ao Papa, mas nós não chegamos perto do clero. Nós estamos com medo dele. Entendeu? Você não está contra ele. É apenas uma questão de prudência. Entendeu? E vamos dizer, e para nós, essa hierarquia tem algum valor? Falou, não tem valor nenhum. Ah, mas o cardeal mandou. Falou, não quero saber. Só se o Papa mandar. Hã? O Papa, enquanto cardeal, ele pode ter cometido muitos erros, mas a gente vê que ele está tentando fazer uma coisa boa. E a gente vê também que tá, o homem está meio com as mãos amarradas. Eu acredito que nessa última encíclica dele, meteram a mão no texto, porque é como se fosse escrito por duas cabeças. Coisa tão incoerente e tão desnivelada, eu falei, não, peraí. Isso aí o cara escreveu uma coisa, foi publicada outra. Eu digo, por aí você vê o nível de infiltração. E o nível de descontrole que tem. E o tamanho da briga que esse homem está enfrentando. Então é o seguinte, só tem autoridade, tem Jesus Cristo e tem o vigário de Cristo na Terra. E a hierarquia? Falei, meu filho, nós não sabemos quem é quem, então só se o Papa falar direto. O que o cardeal falou não interessa, porque esse pessoal usou o mesmo princípio da obediência para corromper a igreja. Né? Quer dizer, cardeal corrupto, bispo corrupto, mandava os caras fazer a coisa errada, e se você reclamava, você, não, você é um fiel, você tem o dever de obediência, etc, etc. Então, peraí, o dever de obediência virou maneira de corromper a coisa. Você não tem obrigação de obedecer nem o Papa se ele te mandar fazer a coisa errada. Nem o Papa. Agora, felizmente, o Papa está mandando fazer muita coisa certa. Coisa que está de acordo com a doutrina, você não pode alegar nada. Nem, por exemplo, aqui tem um pregador católico aí, que eu não duvido nem. Eu acho que até o cara é santo, está entendendo? Esqueci o nome dele agora. Ele fala coisas horríveis, acusa o Papa de herético, acusa o João Paulo II de herético, acusa todo mundo de herético. Fala, não sei se é todo mundo herético, meu filho. O Brother Diamond. É um grande cara, um sujeito maravilhoso. Eu acho que até que um dia ele vai ser santo, mas eu acho que ele está exagerando na dose, entendeu? Né? Porque ele tem certas frases, por exemplo, do então cardeal Ratzinger, que ele interpreta no sentido herético, mas que está na cara que não é necessariamente esse sentido que a coisa tem. Entendeu? Então, vamos dizer, a gente não tem como questionar, vamos dizer, a legitimidade da eleição do Papa. Né? E a gente vê que ele está fazendo o possível para restaurar a consciência da doutrina, etc. Se você não apoiar o Papa, é porque você não tem vergonha na cara. Não tem outra. Até, né? Então, veja, a Companhia de Jesus foi feita para apoiar o Papa. A finalidade dele era os homens do Papa, o exército do Papa. Esse exército virou casaca. Então, sobrou nós, um bando de filha da puta, entendeu? Mas é o que tem. Agora, você não vai alegar, eu sou filha da puta, sou pecador, não posso entrar nisso. Você vai esperar se santificar primeiro para depois fazer o seu dever? Fala, meu filho, isso aí não dá. Isso aí você está fazendo ao contrário, né? Você seja santo ou seja um maior vigarista da paróquia, a partir da hora que você percebeu o seu dever, você tem que cumprir. E fala, e tem que ser leigo. Porque senão, porque se você é leigo, é o seguinte, você sempre pode pular fora da autoridade dos intermediários indignos de confiança. Tem o cardeal que mandou fazer um treco errado, o bispo, seu pai, você muda de cidade. Agora você não é mais meu bispo. Mudei de bispo. Né? E se você está fazendo é o que o Papa mandou fazer, fala, não tem cardeal ou bispo que possa te mandar fazer o contrário. Está entendendo? Agora, se apareceu um documento assinado pelo Papa, mas digo, mas olha, peraí, pelo católico, eu não sou imbecil. Eu não sou obrigado a não entender o texto. Eu entendo o texto suficiente para saber que ali teve coisa, que ali é um mistério. Primeiro, eu sei que não tem um mistério. É um mistério de iniquidade. Mas eu não sei qual. Eu não posso presumir que eu vou adivinhar, vou saber. Eu saberei daqui 20, 30 anos, quando for tarde. É? Então, o que eu faço? Eu não atribuo ao Papa as coisas que são incoerentes com o que ele falou antes. Você está entendendo? E não é uma questão de ser... Olha, essa palavra assim, conservador, isso aí é negócio fetichista, porra. É? Você vê, ser conservador, por exemplo, o Henry Kissinger era conservador, sempre foi um conservador. Quem foi que vendeu os Estados Unidos no acordo de paz no Vietnã? Henry Kissinger. É? Então, não quer dizer que ele é um agente comunista. Eu não sei o que, que ele é. Eu não tenho teoria nenhuma. Eu só sei que ele fez um treco que não presta. Então, ser conservador não é um atestado de confiabilidade. Principalmente tem um monte de cara lá que está lá para fingir que é conservador. Isso é a primeira coisa que confunde o meio de campo, embola o meio de campo. Segundo, tem um monte de conservador idiota e fraco que acaba seguindo o que esses primeiros caras falam. E terceiro, tem a massa que não tem condição de se informar nem de pesquisar o assunto, né? E que pode certamente seguir a instrução errada. Você está entendendo? E tem um monte de ambiguidades no meio. Então, eu digo, qual é a nossa obrigação? Nós estamos dentro da confusão. E nós somos o quê? Nós somos intelectuais, nós somos filósofos, nós somos homens de estudo. A nossa obrigação é perseverar no esforço de compreender o que aconteceu, né? E não agir, não fazer nada. Até você saber o que aconteceu. Não se trata de tomar posição. Mas tomou a posição. Tomou a posição a favor do conhecimento da verdade e da ação consequente e responsável. É só isso. Só que isso demora. Entendendo? Por exemplo, a pessoa acha um fácil. O que você acha de eu entrar na associação tal? Eu digo, me dá apenas 20 anos que eu te respondo. Porque eu preciso pesquisar, interrogar pessoas, né? Que umas podem querer me esconder a verdade, outras podem não saber a verdade, podem ter informação errada. Leva um tempão para a gente saber essas coisas. Então o que faz? Não vai lá. Não é muito simples? Agora, se o cara chega, já entrei. Falei, meu filho, aí você me criou um problema. Porque agora eu vou ter que parar o que eu estava fazendo para estudar esse caso específico. Antes que se crie uma desgraça. Né? Isso aí é, vamos dizer, é como técnicas psicoterapêuticas. Então, eu descobri uma técnica, não sei do que. Você acha que é bom? Eu não sei, meu filho. Me dá apenas 20 anos que daqui te dou a resposta. Ou seja... o saneamento moral, intelectual, que é o nosso objetivo último, ele não precisa necessariamente passar, então, pelo saneamento, pela restauração da igreja. Quem somos nós para restaurar a igreja? Dá para fazer algo. Nós temos que fazer o nosso, botar o nosso tijolinho na coisa que é desse tamanhinho. Nós vamos ajudar assim, a sanear um pedacinho da vida de um país eco-periférico que não tem importância nenhuma, né? Mas nós estamos fazendo isso para a maior glória de Deus. Que é o, vamos dizer, mesmo que isso nos dê, só de fato em mim, isso já nos dá uma autoridade intelectual e moral superior a tudo que o Brasil está fazendo. Mas isso nos torna, vamos dizer, um grupo predestinado, né? Porque, por exemplo, a geração dos anos 60, todo mundo meteu aqui na cabeça. Nós somos a parcela mais esclarecida da população. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar ao poder, nós temos que mandar. Não, nós não temos que mandar nada, meu filho. Nós não estamos predestinados a coisa nenhuma. Nós não somos um grupo de eleito. Nós somos um bando de cara fudido que está tentando fazer o mínimo indispensável. Hã? E ainda que isso nos dê um certo mérito, uma autoridade intelectual intrínseca, uma autoridade intelectual moral, essa autoridade moral não deve reverter em aumento do seu poder Não deve ter necessariamente aumento do seu poder e aumento do seu prestígio ou em coisa nenhuma. Ela só reverte em aumento da sua responsabilidade. Se você conseguir sair da vida dizendo, olha, aqui eu fui fiel à verdade, eu busquei a verdade, enfrentei todas as contradições, todas as confusões, eu com toda a sinceridade fui lá, busquei e descobri, agora eu posso explicar para as pessoas tal, qual coisa, assim, assim, assim. Eu digo, você fez tudo o que nós temos o dever de fazer. Você está entendendo? Eu não tenho uma, vamos dizer, uma proposta de ação. A ação é a seguinte. As pessoas vão fazer o possível, vamos dizer, para criar uma nova intelectualidade brasileira, cada um de acordo com as suas possibilidades. Por exemplo, tem pessoas que não têm vocação específica, né, para a vida de estudos, mas, no entanto, também são filósofos, também são intelectuais, tanto quanto os outros, porque eles têm que saber o que os outros sabem. Você está entendendo? Então, essas pessoas podem atuar no sentido de organização, de criar suporte, criar meios de ação para que esse projeto se viabilize. Isso requer altíssima inteligência. Para fazer isso, o cara tem que ser tão esperto quanto os outros. E não é menos. Então, você também vai ter que agir exatamente como um filósofo, como um intelectual. Só que o seu, vamos dizer, o seu meio de expressão é outro. Pode ser a criatividade social. Criatividade empresarial. Mas o que acontece? Muitas vezes aparece uma pessoa com esse talento. Só que, tão logo elas começam a dar certo nisso, ela começa a servir a outros propósitos. E sempre na base de que precisa fazer certas concessões para ser aceito. Eu digo, meu filho, o que é isso? Você não precisa fazer nada para ser aceito. Você precisa ser verdadeiro, sincero. Você vai ser aceito. Mais ainda do que os outros. Eu digo, olha, quantos alunos tem o Paulo Giraldelli? Dois? Hã? Você conhece algum professor de filosofia no Brasil que algum dia tenha tido 1.000 alunos? Não tem. Eu tenho. Fiz alguma concessão, tentei parecer bonitinho, mas não. É aí que tem que lutar, vamos dizer, pela sua independência, sempre, e pela honestidade. E claro, você tem que acumular o poder de ação mínimo necessário para você fazer o que você vai fazer. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, você disse, olha, eu não tenho talento, por exemplo, para fazer uma investigação e escrever um livro de filosofia. Mas eu tenho, por exemplo, o talento da organização. Você tem ideia do QI que precisa para isso? Quando o cara parte para isso, a primeira burrada que ele faz, ele começa a tentar organizar as coisas de acordo com um critério que ele aprendeu na escola de administração, no convívio brasileiro, porque ele acha que aquilo aqui dá o certo. Então ele quer pegar um conteúdo intelectual elevado, né, e viabilizar por meios que são absolutamente incompatíveis com aquilo. Por exemplo, tinha uma pessoa que trabalhou comigo um tempo. Dizia, não, nós temos que cobrar caro senão as pessoas não respeitam. Eu digo, meu filho, se você está lidando com uma população que respeita as coisas pelo preço, você está lidando com uma população de idiotas, e você quer atrair um monte de idiotas. O que, é que eu posso fazer com um bando de idiotas? Eu não quero esse público. É? E eu quero um público que entenda o seguinte, se eu cobro $30, em vez de cobrar $200 ou $500, ele diz, olha, isto é barato e é o melhor que tem. cara não é capaz de pensar assim. Falei, para ele respeitar, eu preciso cobrar $500. Tinha uma vez um guru que eu conheci aí, que ele, um aluno falar com ele durante meia hora, ele cobrava $500. Você acha que esse cara é respeitado? Não, ele é temido apenas. Respeitado sou eu. Porque o respeito você tem que ganhar, vamos dizer, pela veracidade intrínseca do que você está falando. Não pela embalagem no qual você recobriu a coisa. Senão você está vendendo a embalagem. E se você vender a embalagem, você pode até ganhar algum dinheiro com isso. Mas primeiro, você vai ganhar menos. Segundo, o negócio que você montou para favorecer esse projeto vai virar uma fidelidade em si e vai entrar em conflito com esse projeto amanhã ou depois. E se entrar no conflito, eu te digo uma coisa, eu ganho o conflito. Você não ganha, você é jogado para trás. Já aconteceu com muita gente. Eu ganho por quê? Porque o que eu estou fazendo é muito simples, eu vou continuar fazendo. E o seu negócio é muito complicado e tortuoso. Você já está mentindo para você mesmo, já está querendo parecer bonitinho, etc. Você está dando a cara, em suma, você está dando a cara a tapa. E vai levar os tapas. Quando você falava de responsabilidade no começo da aula, me ocorreu uma pergunta que tem muito a ver com esse na medida das suas possibilidades. Porque a responsabilidade de um ser humano é muitas vezes colocada em termos do dharma específico de cada casta. E eu me perguntava se a responsabilidade dos alunos do curso pode ser descrita dessas quatro maneiras. Todos nós pertencemos à casta intelectual. Quem não pertence não é capaz de acompanhar esse curso. É assim? É claro. Ué. Ou seja, trata-se de um curso de primeira casta, voltado para a primeira casta. Mas é evidente, qualquer que seja o origem social do cara, ele está nesta casta pelo simples fato. Ué, ele não está, não é isso que ele está fazendo? Mas os meios de expressão disso, né, são diferentes. Por exemplo, você pega um monastério medieval. São todos, né? Casta Brahma, são todos sacerdotes. Mostrei o beneditino. Está todo mundo lá escrevendo livro? Não. Um cara tem que organizar, né, a alimentação dos monges, por exemplo. A economia do monastério. Né? Quer dizer que ele vai fazer num nível intelectual inferior ao que os outros fazem? Se ele fizer, não vai funcionar. Né? Ele tem que fazer de uma maneira tão inteligente. Ele tem que ser tão inteligente nisso. Quantos professores são inteligentes para dar aula? E ele tem que ser tão fiel ao projeto quanto os que estão lecionando e escrevendo. Você está entendendo? Isso tem, ele tem que transformar isso numa atividade intelectual superior. É só assim que dá certo. Ou seja, teu chamado aos brios, a burguesia que está te ouvindo, não se trata de incorporar a terceira casta no projeto, mas se trata de dá-los responsabilidades de primeira. Nós seríamos tão cínicos assim a ponto de dividir o nosso corpo docente em castas e dar tarefas superiores e inferiores a cada um? Eu tenho cara de pau de fazer isso? Mas nunca. Se você está acompanhando esse curso, se você é capaz de entender intelectualmente, você já está na casta certa, você já está na casta dos intelectuais. Agora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer um que esteja começando qualquer negócio, ele sabe que para ele ir bem naquilo, ele precisa conhecer tudo a respeito daquilo e conhecer a sociedade onde ele está, e ele precisa estudar muito e ser muito inteligente. E ele aplicar o melhor da ciência, como diz o estado da arte, entendeu? Para fazer o que ele vai fazer. Ele sabe disso. No Brasil não sabe. Mesmo quando você quer transmitir o conteúdo intelectual mais elevado, né, Você acha que vai ter que fazer a coisa da maneira mais baixa, porque essa é a realidade do mundo. Eu falo, meu filho, mas você não está aí para se adaptar à realidade do mundo. Né? Você está aí para criar um outro espaço, de uma outra realidade, que vem da própria vida intelectual. E se quer saber, isto é mais fácil de fazer, porque a outra coisa é impossível. Isto é possível. Você pega, por exemplo, quando Mortimer Adler concebeu o plano dos Great Books. Ele dependia de um suporte institucional, alguém que criasse a estrutura. Daí entra o tal Robert Hutchins, né, que era o reitor de Harvard na época. Foi o Hutchins que criou a infraestrutura. Né, tão bem ajustada e tão bem adaptada a coisa que deu certo e que hoje o Colégio de Liberal Arts tem tudo botelado. Quer dizer, aquilo que era um projeto que foi numa universidade virou uma instituição nacional. Quer dizer, o Hutchins era um intelectual de tão alto nível quanto o Adler. E por isso que pôde criar a organização. Você está entendendo? Quando... Eu vou te dar um exemplo tirado do outro lado. O Willy Münzenberg. Willy Münzenberg não escrevia livro, não dava aula, ele só organizava a coisa toda. Ele era mais inteligente e mais intelectualizado do que todos os intelectuais trabalharam para ele. Mas é a coisa burguesa que confunde o nome da profissão com o nome da atividade. Você está entendendo? Então você pega, por exemplo, talvez o maior poeta americano dos últimos tempos, o Wallace Stevens. Né? O que era o Wallace Stevens? Ele era um corretor de seguro. Agora, você acha que nos momentos que ele estava trabalhando como corretor de seguro, ele emburrecia e voltava para um nível inferior? Não. Harry Miller, quando foi chefe de pessoal da Western, ele é selecionador de pessoal. Ele trabalhava um dia só por semana. Ele fugia do emprego, ficava até aquele fila de candidatos esperando até chegar ao homem. Né? Ele ia lá, ele foi conhecido, se tornou o melhor selecionador de pessoal que a Western já tinha. Já tinha tido até então. Por quê? Ele, ao exercer aquilo, ele exercia com a plenitude da sua inteligência. Agora, o pessoal no Brasil, eles querem ter dupla personalidade. Aqui tem o estudante, etc. E ali tem o profissional, o empresário, o militar, o engenheiro, etc, etc. Mas o que é isto? Você tem que usar tudo o que eu te ensinei, tudo, para fazer um upgrade na sua profissão. Sua profissão, no seu negócio. E você vai ver como vai funcionar. Você já viu quantos negócios foram gerados só a partir do meu curso? Só que o brasileiro é um desgraçado. Ele vem aqui, pega a inspiração, segue, começa a seguir os primeiros passos que eu dei, tudo começa a dar certo. Quando começa a dar certo, daí o cara começa a olhar e fala, não, o Olavo foi o São João Batista, o Messias sou eu. Ah, é, meu filho? Quer dizer que com esses pouquinhos meses de curso que você frequentou e com esses negocinhos que você fez, você aprendeu mais do que eu aprendi em 47 anos de estudo. E com toda, vamos dizer, a experiência que eu tive, experiência que os caras nem aguentariam ter. Né? Quer dizer, é aquela presunção de brasileiro e aquela, vamos dizer, aquele... No fundo, a gente tem o mesmo horror ao conhecimento que os outros têm. Porque ele quer provar que o que ele chama de praticidade burguesa funciona mais do que o conhecimento. O que é uma besteira. Bom, por exemplo, ah, para ser aceito, nós temos que tornar tudo bonitinho, etc, etc, você não pode falar palavrão, etc, etc. Ah, é? Quer dizer que o sujeito que se deixa impressionar por um palavrão é porque ele é muito sensível à sua imagem burguesa. Hã? Ele é um fraco. Hã? E eu quero gente fraca aqui dentro? Fora de jeito nenhum. Então, se eu começar a ficar bonitinho, eu vou estar atraindo as pessoas que não servem para o que eu quero. E eu só vou arrumar problema. Você está entendendo? Eu não tenho nenhuma vocação para ser mulher de César. Tem que parecer honesto. Eu não tenho que parecer honesto aos olhos de pessoas desonestas. Hã? Porque se eu tento parecer honesto no padrão delas, né, eu já comecei por mentir. Porque eu estou aceitando que pessoas de um nível de consciência e nível de conhecimento inferior me julguem. E eu tenho que me adaptar a elas. Ah, mas elas podem ajudar. Ah, bom. E por causa da ajuda que eu vou receber do cara, eu já vou começar a estragar tudo o conteúdo que eu estou fazendo. Então daí eu estou fazendo a mesma coisa que elas. E daí, que autoridade eu tenho para dizer não faça isso se eu mesmo estou fazendo? Então, isso aí, mulher de César, o caralho. Dá boa impressão, caralho. Hã? Eu não faço a menor questão da boa impressão. Às vezes posso até dar, por coincidência. Porque eu também não faço questão de chocar. Hã? Agora, no Brasil, um pouco de má aparência é bom. Afasta um monte de burguesinho. E te livra de problema. O burguês é um esteta. Ele quer coisas bonitas. Bem-estar. Esperança. Você está entendendo? Prosperidade. Eu digo, o que, que tudo isso tem a ver com moralidade? Nada. Quer dizer, se eu começo a me adaptar a esses critérios, eu viro um deles e me tornarei tão imbecil, imprevidente e inerme quanto eles. Porque eu, que não tenho um bustão furado, não tenho nada, eu não tenho medo de ninguém, do governo brasileiro, do PT, do PSDB, do Recoparta. Eles é que têm medo de mim. Não tenho medo nenhum deles. Agora, esse pessoal todo burguês está tudo morrendo de medo. Hã? O que adianta? Você está cheio de dinheiro no bolso e você não tem nem poder, nem autoridade e nem capacidade de autodefesa. E você baixa a cabeça e eles te deixam ganhar um dinheirinho. É? E você acha que porque você está ganhando dinheiro, está tudo melhorando. Eu digo, mas que ilusão. Se o sujeito te dá dinheiro e tira o seu poder, meu filho está te engordando como se engorda um porco para matar no fim do ano. Ou seja, o que é a burguesia brasileira? Como é que era antigamente? Era o tempo, eu lembro que a Federação de Indústria tinha um presidente chamado Teobaldo de Nigris. O governo aumentava o imposto, ele telefonava diretamente para o presidente, nós não vamos pagar essa porcaria. Hã? O presidente tinha que retirar o imposto. Então, quer dizer, esse homem, ele tinha um poder compatível com a quantidade de dinheiro que ele tinha. Hoje não, os caras só têm o dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, menos poder tem. E eles não estão percebendo esse processo. Digo, se o cara tirasse, o governo tirasse tudo, sabe? Tirou seu dinheiro, seu poder, tá bom. Então nivelou. Mas ele tira o seu poder e te engorda. Você fica cada vez mais gordinho, mais fraco. O que, que você acha que ele quer fazer com você? Você vê, hoje o empresário brasileiro, por exemplo, para ele emitir uma nota fiscal, o computador dele está ligado direto ao Ministério da Fazenda, e é o Ministério da Fazenda que emite a nota fiscal. E já cobra o imposto na hora. Ou seja, você não tem o direito de você controlar o timing da sua aplicação de dinheiro. Por exemplo, você tem um dinheiro, fala, bom, eu vou aplicar onde eu quiser, eu vou, agora eu faço aqui, sei lá, uma reforma aqui na fábrica, compro equipamento, e depois o mês que vem eu pago o imposto. Você jogava com isso aí. Suponha, pô, sei lá, um empregado ficou doente, quebrou a perna. Você precisa daquele dinheiro para socorrer o cara, tá entendendo? Agora não. Você não controla mais o seu dinheiro. E os caras aceitam isso. Eles não percebem que isso aí é a construção do socialismo. Eles não sabem o que é socialismo. Né? Eles não sabem o que é. Vamos dizer, eles só imaginam o socialismo. Ah, tem uma revolução, tem uma rebelião, o pessoal toma o poder e decreta que é tudo comunista. Como foi em Cuba, por exemplo. Mas isso é de um primarismo atroz. Em muitos lugares o socialismo foi implantado, eu também no Tchecoslováquia, foi implantado sem dar um tiro. Exatamente como se faz assim. Você está vendo o governo fazer isso, ao mesmo tempo você está vendo ele fazendo aliança com a Ahmadinejad, ele está no Foro de São Paulo, está ligado com o FARC, tá ligado. Você está vendo tudo isso. Então você está vendo o esquema comunista ser montado à tua volta. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro, então não pode estar acontecendo nada de ruim. Ah, nós temos esperança. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Isso é total degradação humana. E a pessoa que entra nisso, ela vai ser destruída. Eu não estou falando contra o cara. Porque o brasileiro tem esse dualismo. Assim, ou ele faz as coisas por amor, desinteresse e santidade, ou ele faz por vil interesse financeiro. É? Quer dizer, ele é duas pessoas, né? E se você é duas, você já está dividido, você já não tem poder nenhum. Você tem que unificar. Você pode unificar para baixo. Ele diz, bom, só o que eu quero mesmo é dinheiro, então eu vou esculhambar tudo, eu vou vender o que existe de pior. Hã? Então eu sou um vigarista mesmo. Mas eu gosto disso e eu aceito. Certo? Bom, então você pelo menos está na coerência diabólica. Você já desistiu de tudo que você superou e você vai para baixo mesmo. Agora, se você quer ir para cima, então eu recomendo. Você não pode ir para cima e para baixo ao mesmo tempo. Né? Você vai ter que pegar o inferior e colocar ele dentro do superior. E você vai receber como recompensa o quê? Um fluxo de inteligência que vai iluminar o teu campo e você vai entender o que está acontecendo. E, portanto, você saberá quais são as decisões acertadas, não apenas no momento para ganhar dinheiro, mas a longo prazo para sobreviver. Você veja todo esse pessoal que deu dinheiro para a esquerda nos últimos 30 anos. A esquerda está destruindo um por um. Agora, meu filho, se os seus negócios estão no exterior, está garantido de alguma outra maneira, o governo não toca em você. Ele não tem poder para isso. Até o governo mundial sim, mas até o governo mundial poder tocar em você vai passar mais 30, 40 anos, daí pensaremos outra coisa, né? Olá. Sempre quando você dá essas aulas, quando você faz esses chamados à nossa consciência, eu percebo uma coisa que eu já vi muitas vezes, uma espécie de círculo vicioso. Quer dizer, uma personalidade fragmentária que só poderia escapar disso através da prática da confissão, ao mesmo tempo a confissão é impossível, dá sempre errado por causa da personalidade fragmentária. Você não conseguir escapar disso é uma mera questão de má vontade, isso é a condição humana. Isso é a condição humana. Nós nunca escapamos disso. A sua personalidade completa, só Deus vai completar. Veja, a personalidade completa é depois da morte. A personalidade completa é na ressurreição dos corpos. Aí você vai estar completo. Você tem que empurrar nessa direção para que Deus complete. Você entendeu? Também você não pode deixar tudo por conta dele. Ah, já estou fragmentário mesmo, depois Deus completa. Não é assim. É? Se você escolheu essa coisa fragmentária, Deus vai te deixar assim, porque foi isso que você quis. O que é fragmentário? É o estado inferior. Inferior é infernal. Infernal quer dizer inferior. Entendeu? Então, quando Cristo diz, sede perfeito como o Pai é perfeito. A sede perfeita é que você nunca vai fazer nenhum pecado. Note bem. Na Bíblia tem vários casos de pessoas que cometeram pecados horríveis e que Deus depois os considerou perfeitos, como Davi, o Abraão, o Moisés. Né? Você está entendendo? Perfeito quer dizer completo. É uma forma integral. Você está entendendo? A forma na qual até os pecados passados se integrem de maneira transfigurada. O que são os seus pecados? O que é pecado? Pecado é um negócio que você tem vergonha perante Deus. Em geral, a pessoa, quando fala pecado, é por isso que ela tem vergonha perante o vizinho. É? Ah, eu sou bêbado, tenho que esconder, sou, comi a mulher do próprio, sou viado, tomei pico. Se eles veem, eles vão falar mal de você, vão rir da sua cara. Você não quer que eles vejam. Então é isso que você confessa. Deus não adianta nada, meu filho. Só se você estiver efetivamente num nível de consciência muito baixo, por inocência, por desconhecimento, nesciência, como se chama a Luz de Coragem, uma nesciência, quer dizer, ele não sabe aquilo. Mas se é por um rebaixamento preventivo do nível de consciência, você está ferrado. Isso eu tenho. Eu tenho experiência disso, tá entendendo? Quer dizer, se eu estou aqui, onde eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a lista dos pecados? Um por um, pecadinho por pecadinho? Tem muita coisa que eu não vou lembrar que Deus sabe. Né? Ele sabe mais do que eu. O que eu tenho que pegar? Tenho que pegar a forma do conjunto. E ver como no instante em que você está aprendendo, como aquilo está feio. Você está entendendo? Você chega perante Deus, no intuito de você mostrar, abranger, ter uma ideia, uma consciência integral da sua personalidade, você vê como aquilo está feio e disforme. E daí você apresenta para Deus, para Deus o quê? Perdoar. Quem quer perdoar? Perdonar. Deus vai completar. Per quer dizer completo. Donar, doar. Quer dizer, Deus vai completar o dom. Ele vai botar mais um pedacinho. Para completar mais um pouco. Depois outro pedacinho. Depois outro pedacinho. Até completar. Quando completar, ele diz, esse aí está perfeito. Então agora, uma hora ele vem para cá. É esse que é o negócio. Olha, vida após a morte existe, isso é um fato. É uma estupidez negar isso. As provas são tantas, mas tantas, mas tantas, que não dá nem para discutir. Acabou de sair. Olha, o Dinis de Souza escreveu agora o livro. Outro dia eu mencionei o livro do padre Serafim Rose, que dá a doutrina da Igreja Ortodoxa sobre isso. Um livro brilhante, né? Mencionei vários livros. Agora saiu do Dinis de Souza, né? Vida após a morte. Né? Tem mais e mais e mais e mais indícios. É um negócio impressionante. Então, se você pensa que morrendo você vai para o nada, eu digo, você não pode ir para o nada, meu filho, porque aquilo que existiu durante uma fração de segundo não pode retornar ao nada, porque do nada nunca saiu nada. Entendeu? Quer dizer, você, uma vez que você entrou na existência, você está nela. Você pode sair desse plano de temporalidade, mas você vai desaparecer da eternidade. Para quem assistiu minha aula passada, entende que esse negócio de eternidade é um fato. Não é uma teoria, não é hipótese que está fazendo. Hipótese é o tempo e o espaço, meu filho. Entendeu? Estão dentro da eternidade, são um aspecto da eternidade. E, portanto, não tem realidade em si mesmos. Não quer dizer que seja ilusão. Eles não são ilusórios. Eles são um aspecto da eternidade, uma imagem da eternidade. E como imagem, ela existe. E nós estamos dentro dela. Porém, você não pode estar dentro do espaço do tempo se você não está na eternidade. Então, algum destino eterno nós temos, pô. Não tem como escapar disso. Então, nós temos que tentar chegar lá de alguma maneira. Eu não estou prometendo a vocês a salvação das suas almas. Não é disso que eu estou falando. Quem vai prometer a vocês a salvação das suas almas é Deus. E você vai conversar com ele. E ver o que acontece. E ele vai te dizer se está indo melhor, se está indo pior. Né? E, sobretudo, vamos dizer, esses pecados que te humilham perante o mundo, às vezes ele demora para te livrar deles. Eu diria, essa é só a cruz, meu filho. Você quer ficar bonitinho? Não vai dar, não. Você vai fazer o melhor possível e quando você vai ver o conjunto, fala, ih, ficou ruim. Você tem que ter vergonha perante Deus. Mas não aquela vergonha que, temível que você tem perante o mundo, que vão rir de você. Deus jamais vai rir de você. É? Você tem que ter aquele tipo de vergonha que você tem quando você trai uma pessoa que você ama. Quando você fez uma sacanagem com uma pessoa que você ama muito. Então, você tem aquela decepção com você mesmo. A pessoa não vai tripudiar em você, não vai pisar em você. E você tem certeza que ela vai te perdoar. E é por isso mesmo que você chora dentro dela. É? Porque se eu sei que eu fiz uma sacanagem, o outro vai tripudiar em cima de mim, vai rir em cima de mim, eu vou lá confessar meus pecados para ele? É? É claro que não. Não quero nem saber a opinião dele. Entendeu? Mas tudo isso é muito simples. E, vamos dizer, claro que isto aqui é um apostolado leigo. Né? Só que é o seguinte, eu não sou sacerdote, eu não posso lhe dar absolvição, não posso lhe dar comunhão, não posso lhe dar absolvição, não posso casar você. Entendeu? Então nós temos que recorrer aos bons préstimos dos padres. Eles estão lá para isto. Né? Agora, a pregação, o que eles falam, eu estou falando o que eles deviam falar, porque eles não sabem ou não querem. Não está entendendo? Então, nós fazemos a parte do apostolado e eles fazem lá o serviço técnico. Mas, ó, não passe disso. Se tu for ordenar regularmente, bom, então tu pode me dar absolvição ainda que tu seja mal filho da puta da paróquia. Esse problema é seu. Eu não posso te absolver, conversa lá com Deus. Então, os padres, isso ainda eles podem fazer. Então, você use. Isso é misericórdia de Deus. Entendeu? Agora, frequentemente a gente não sabe nem se a ordenação do padre foi legítima. Veja o perigo que você tem nisso aí. É? Então, a vida intelectual, ela é o coração da religião. Leia lá no Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, sob certos aspectos, em certo momento, é até maior que São Tomás de Aquino. Tem espírito sublime. Então, se você seguir um cara desse, você não erra. Então, você lê o Hugo de São Vítor, ele lê o Sete Anjos. Ele está ensinando a mesma coisa. Com muitos séculos de diferença. E eu também estou ensinando a mesma coisa. Com outro estilo. Estilo brasileiro. Né? Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu carrego em mim toda a vulgaridade, toda a banalidade, toda a estupidez brasileira. Todo o deboche brasileiro. Tudo isso está em mim como está em vocês todos. Adianta eu fingir, ah, agora vou ficar burguesinho, bonitinho. Não, não, não. Eu tenho que pegar a mim mesmo ali onde eu estou. Né? Com toda a minha sacanagem, com toda a minha vulgaridade, com toda a minha sujeira, vamos trabalhar a partir daí. Entendeu? Nós vamos, como diretor Floyd, nós vamos sublimar isso aí. Então, no Brasil, no presente momento, não é possível a elegância. Pelo menos exterior. Pode ter interior, você pode ter. E pode ter uma espécie de elegância escondida. Por exemplo, isso frequentemente eu desoriento as pessoas com isso. Às vezes escrevendo uma coisa assim, no estilo mais caprichado que eu posso, uma obra literária, e no meio coloco lá duas ou três palavras, um negócio brega pra caramba, uma piada, daquelas... Então, é claro que essas piadas, essas palavras, não podem ser interpretadas no sentido do seu uso vulgar. Eu estou fazendo um uso literário, portanto, um uso de segundo grau. Quem não percebe isso não sabe ler. Eu não quero alunos que não saibam ler. Está entendendo? Você que não percebe a diferença entre o uso direto, mas de um palavrão, de uma piada, uma coisa aí, o uso de segundo grau, o uso literário, o uso distanciado, então você é um caso perdido. Você não tem capacidade para a vida intelectual. Então vai para casa. Ou então, adquira a capacidade. Comece por entender que você não está entendendo o que eu estou falando. E comece por ler novamente com um pouco mais de respeito. E você vai entender. Quer dizer, o respeito, vamos dizer que a obra da inteligência humana merece. No Brasil, o pessoal acha que... Ah, você vê, o Brasil é tão idiota que eles acham que você... Dizer o que Hugo de São Vítor disse, o estudo vai te levar ao Cristo, eles acham que isso é gnosticismo. Porque não entende a vida de estudo como devoção à verdade. Né? Devoção ao Espírito Santo não entende isso. Ele só entende conhecimento no sentido, como é que se diz? Vamos dizer, da inteligência luciferina. Ele só entende nesse sentido. Então, o conhecimento não salva, o que salva é a fé. Eu digo, fé no quê? Hã? Uma coisa que você não conhece. Quer dizer que você acha que Jesus Cristo inspirou todos esses caras, São Tomás, Dan Scott, São Boaventura, Hugo São Vítor, todos esses, para você não precisar estudar? Você veja, uma das primeiras e mais nobres ordens monásticas, os beneditinos. O que é a vida beneditina? É a vida de estudo. Vejam, teve uma outra ordem que foi a franciscana e foi criada, vamos dizer, frades mendicantes. Mas que acabou se tornando até mais culta do que a ordem beneditina depois. É? Em poucos anos já tinha um Boaventura. Claro. Então, por quê? Porque este é o caminho natural. Ah, eu quero levar uma vida simples, etc, etc. Eu digo, ah, meu filho, levar uma vida simples, no sentido evangélico, precisa muito esforço intelectual. Agora, a gente sempre vê pessoas impressionadas com, vamos dizer, os pecados que escandalizam o público. Eu digo, mas esses pecados que escandalizam o público são secundários. Eles surgem de um pecado central maior, que é secreto. Que eles nem vão entender. Se você chegar para as pessoas, eu sei, meu maior pecado é assim, eu não presto atenção em Deus o suficiente. Quer dizer, eu acredito muito no mundo sensível. Eu, Olavo Carvalho, por tudo isso que eu estudei, eu me deixo iludir. É? Eu esqueço da eternidade. E daí começa a fazer um monte de burrada. Então eu sei qual é o pecado. Agora eu vou confessar as burradinhas pequenas e esconder essa primeira. Porque se eu falar dessa primeira, ninguém vai me entender. Entendeu? Então, Afinal de contas, para quem está se confessando? Você está se confessando para Deus ou para a Federação das Indústrias? Né? Ou para o Lions Club? Né? Então, eu digo, isso aí que eu digo, a transfiguração dos critérios da existência. Você tem... Eu estou dizendo para vocês que eu fracasso nesse empreendimento. Porque o fracasso é a natureza humana. Se a gente tivesse sucesso nisto, nós teríamos obtido a salvação pelos meios gnósticos. Eu tenho conhecimento, eu sei, então... Digo, não, você vai fracassar mil vezes, é Deus que tem que completar você, desgraçado. Só que você tem que levar a coisa até o último limite. Então, fracassar nisso, uma vez, duas vezes, mil vezes, é a natureza humana, é carregar a sua cruz. Entendeu? Agora, você tem que fazer uma forcinha para carregar a cruz, né? E o esforço de conhecimento, o conhecimento, se ele... Mas é desligado da consciência, que é outro problema contemporâneo também, né? Porque as caras acham que não, ciência, etc. Ciência é uma coisa, fé é outra. Eu digo, isso é uma estupidez absolutamente fora do comum. Hã? Por exemplo, a noção de eternidade para eles é uma noção de fé. Eu digo, quer dizer que no mundo do seu conhecimento não existe eternidade, meu filho? Hã? Então tudo que você está falando é besteira. Que fora da eternidade nada existe. Então, quer dizer, isso aí é uma pseudocultura. Então, não é essa que não é isso que eu estou falando. Um mundo assim onde existe fé e ciência é o mundo burguês, é o mundo do Kant. É tudo falso. É tudo de papelão. É tudo isopor, como dizia o Ronald Golias, né? Esses livros tudo são de isopor. Tá? É tudo isopor. O cristianismo é uma ciência, meu filho. É uma ciência exata. Todos os conceitos dele são absolutamente irrespondíveis. Sobrando, vamos dizer, uma parte misteriosa, que não é misteriosa pela nossa ignorância, é misteriosa pela sua própria natureza. É o coeficiente de impenetrabilidade que a realidade precisa ter para ela ser real, para ela não ser apenas uma ideia sua. Se a realidade fosse totalmente transparente, você não teria como distinguir entre realidade e pensamento. Está entendendo? Você seria, quer dizer, um deus gnóstico que enxerga tudo. Então, é o olho que tudo vê. Tá entendendo? Ah, enxerga, né? Isso é um palhaçado. Então, quer dizer, quanto mais você reconhece a fraqueza e a necessidade absoluta da confiança em Deus, porque fé não é acreditar numa doutrina, fé é confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, né? Quanto mais você reconhece a absoluta necessidade da fé, mais você tem que se esforçar pelo conhecimento. E mais você tem que fazer o conhecimento o centro da sua vida, o centro da sua consciência. Em vez de separar, como a pessoa quer fazer. Tem mais pergunta? Você falava de elegância, eu lembrava, no sentido burguês, eu lembrava num outro sentido, no sentido do Ortega, que é quase o tema dessa aula, quando ele diz que elegância é a arte de eleger. E escolher. Arte de preferir o preferido. Preferir, ele diz, preferir e preterir. O que você prefere, o que você pretere. Isso é a verdadeira elegância. E esta, e por quando eu falo em transfiguração dos critérios de existência, mudar o critério das suas escolhas. E, sobretudo, não aceitar esses dualismos burgueses que foram criados para capar pessoas. Pô. Fé, aqui tem fé e razão. Né, ter a vida prática, o estudo, né, ter o conhecimento e a salvação, tudo isso aí é uma bobagem. Você vê, O Mangabeira Unger, ele começou a carreira dele estudando esse dualismo e fez até um livro que não é mal, que é o Conhecimento Político. Se ele tivesse continuado nessa linha, ele teria entendido muita coisa. Infelizmente, depois, esse foi o último livro que ele escreveu sobre a realidade. Depois ele começou a escrever como o mundo deve ser. E o mundo até hoje não consentiu em ser como ele quer, então fracassou. Mas no livro de Conhecimento Político, até que muitas coisas desse dualismo estão bem explicadinhas. Foi o primeiro e último livro que presta do Mangabeira Unger. Então, se não tem mais perguntas, vamos parar um pouquinho. Tem alguma aí?